この番組はアニメフォーサスとガンご覧のスポンサーの提供でお送りします。 テイキャスト、 Olá, eu sou o Ditian e hoje não é dia de São Cosme e Damião. Alô, garotas do meu Brasil varonil, aqui é o Darko e eu sou Maria Molívora. Oi, eu sou o Luan e uso carteira no bolso de trás. Oi, eu sou outro, e cadê meu tio? Como assim, tio? Segredo de Estado. Hã? Que Estado? Estado dos Mistérios. Tá bom, meu filho, ok. Estado hoje é um JCast especial porque tem comes e bebes. Tem pipoca. Olha, tem pipoca com leite condensado, tem cuscuz com leite condensado e tem... Cachorro quente. E tá chegando pipoca, como fala? Pipoca doce também. Né? Muito legal. Pipoca doce e pipoca salgada. Granulado também. E cachorro quente, já falei. Então, gente, tudo bem? Vamos então para e nossos e-mails? Vamos ler os e-mails não sei, então. Vamos. Mas peraí, só se eles estiverem legais hoje. Hoje eles estão maravilhosos. O pessoal realmente participou e mandou a sua opinião e ligou para o 0800 e... escolheu. Ouvintes, eu estou orgulhoso de vocês, essas crianças dos meus olhos. Parabéns, pessoal. Continue mandando e-mails e você que não ouviu o JCast todo, todas as edições do JCast, comece a fazer isso agora para entender as piadas internas. Yeah. E faça parte da equipe. Exatamente. Vamos aos e-mails. Vamos aos e-mails. Ou não. E-mails. E-mails. Senhores ouvintes do JCast, eu poderia estar aqui roubando, mas estou aqui honestamente pedindo para vocês mandarem e-mails e mensagens de voz para o endereço eletrônico deste programa. Aquele filho de Kami-sama que puder mandar e-mail, eu agradeço. Aquele filho de Kami-sama que não puder mandar, eu agradeço da mesma forma. Alô, jcast@gmail.com. Quer pipoca? Quer pipoca? Ah, não. Pipoca com saquinho de Cosme e Damião? Com leite condensado e granulado. Yeah. Isso aí, galera. Olha só. O primeiro e-mail foi da Sama. Primeiramente, muito boa iniciativa em vocês com esse podcast. Demonstram se informar bem o suficiente antes de gravar qualquer coisa, o que é muito bom. Sama é um homem ou Sama é uma mulher? Sama é... é o Sama, entendeu? Sama. Alright? Sama. Tentativas anteriores, seja de podcast, fórum, matérias amadoras e até mesmo de programas de TV, sim, houve essa também. Apresentar informação superficial e até mesmo errada sobre certos assuntos que tentaram discutir. Enfim, o trabalho de vocês está de parabéns. Agora, é o momento Robert. Gostaria de indicar um tema a ser debatido no programa, seria Moe, a visão otaku exibida no mangá Dorama Denshotoku. E o livro que condena este mangá, Tempa Otoku. Acho que seria interessante abordar esse tema. Obrigado pela atenção. Sama. Jamata. É um tema bem legal mesmo. Dá pra gente falar muito também sobre a comercialização. Obrigado. Do anime atualmente, né? Please spare my life. Totalmente aqui, Akihabara, isso tem muito sucesso lá. Muito legal. Denshotoku é muito legal e realmente vai valer a pena. Gostei do toque. Ok. Próximo e-mail. Napster, quer dizer, caçar. Eu baixava a música dele. Eu também baixava a música dele, aquele gatinho com headphone. Salve, povo, aqui, mas vocês eram daqueles que não deixavam ninguém pegar de vocês as músicas? Sim, porque eu tinha discada, né? Eu não era tão possessivo assim. Eu deixava todo mundo pegar as minhas músicas. Eu não. Eu gosto possível. De ter um... E eu odiava quem não deixava, porque sempre que eu tentava pegar, cancelava, eu ficava puto. Esse povo fica pegando coisa minha, cara. Lembra aquele pessoal que você pegava as músicas deles e eles vinham com uma mensagem... perguntar quem você é, o que música você quer, o que está acontecendo. Vocês conhecem o Doidão do Napster? Quem? Doidão do Napster. Não, mas eu conheço o Napster, ele é o e-mail. Tá, tudo bem. Salve, povo, aqui é o Napster falando com os dedos. Então, realmente, o programa tá legal, pra não dizer fodagem. A Moribunda é muito foda e o resto aí também é. Obrigada. Bom, enfim, acho que vocês falaram um pouco dos jogos de 364 no JCast 4 com preconceito extra. Ele é um grande e absurdo fã de Zelda e ele quer um programa só de Zelda que a gente fale apenas sobre Zelda. Zelda é muito legal. Cara, você gosta daquele bichinho verde ridículo? Peraí, o Link é legal. Eu não gosto. O Link não é verde, a roupa é a sua avó. Ele usa roupa de TNT. Hã? Ele compra no Samuel, tacado de varejo. Não, ele nunca troca aquilo. Eu gosto da versão de GameCube, que ele é uma menina super poderosa. Que legal. Talvez eu gostaria mais desse. A melhor versão ainda é de Game Boy Color. Enfim, além disso, ele tentou roubar a moribunda de mim, dizendo que se ela quiser, ela leva ela pra casa. Não, a moribunda é minha, pede. Gostei disso, hein? Gostei disso, hein? É, eu também. Gostei dessa ideia. Manda e-mails com seus argumentos que a gente pode pensar nesse caso. Não, ela é minha, pede. Próximo e-mail. Ela é minha, pede. É. Esse mesmo é do Felipe Magalhães. Opa, galera, aqui é o Felipe de São Paulo, mas podem me chamar de Sanosuke. Aí, só queria comentar como que vocês esqueceram de falar de um jogo clássico que eu duvido que algum de vocês nunca tenham jogado. O Worms Armageddon, aquelas minhocas loucas com um arsenal quase limitado de armas guerrilhando entre si. Vírgulas! Entre outras coisas muito hilárias. Só deixando meu comentário sobre o assunto e queria elogiar o trabalho de vocês, que é muito, muito bom. Um abraço para todos do JCast. Ponto final. É. Eu adorava o Asno Duro, conhecem? Hã? É o quê? Conta essa história direito. Que asno é esse que você o gosta? O Asno Duro? Peraí, foi a tradução que fizeram no Concrete Donkey do Worms. É um jumento de ferro, de pedra, ah, não sei. Claro. De concreto, na verdade. Ele mata todo mundo. É, mas legal, ainda continua sendo jumento, mas enfim. Os Worms faziam barulhinhos, né? Que minhocas eles fazem barulho como? Eles falavam, eles cara. Eles têm armas, eles falavam. Eles falavam, eu lembro, na bazuca, eu sei, eu lembro. É. Mas eu jogava um que era muito, muito... Eu só... Enfim. Sou Bomberman, cara. É. Não. Agora, próximo e-mail. E-mail da Mione. Alô, galera do GQS. Então, como ouvinte assíduo do GQS, estou escrevendo para comentar sobre o GQS 4. Primeiramente, gostaria de comentar sobre o jogo que marcou minha infância, Mortal Kombat 2. Ela jogava no Dynavision do tio dela. Era rosa? Come here! A fita era rosa? E o tio era um puta de um pão duro, não deixava ela jogar muito, então ela não sabia nada dos golpes, etc. Quando ela pegava no joystick, vulgo pauzinho da alegria, ela apertava todos os botões possíveis para conseguir soltar magia, como eles diziam, né? Era macabro aquele jogo. Inclusive, eu odeio pessoa que aperta todos os botões. Eu sou assim. Eu te odeio. Ele me odeia! Como isso? Não, você eu relevo. Pra mim, eles são piores do que as pessoas que mexem o controle pra todos os lados, que parece que estão jogando Wii. Ah, isso é divertido. É. Mas enfim, era macabro o jogo e o tio tinha dois modelos de joystick disponíveis. O normal e o anatômico. E o tio dela sempre fazia os oponentes ficarem com o anatômico. Outro joguinho era o videogame do vizinho, que vinham com 99 jogos na memória. Joguinho de Olimpíadas, muito escroto. E tinha um do circo, onde você ficava montado no leãozinho e tinha que pular golas de fogo. Eu tinha esse jogo no Turbo Game. Isso me lembrou do jogo do Mickey. Peraí, você passou as fases. Não tinha só o leãozinho, ele andava na bola, fazia um monte de coisa. E, ah, que legal. Enfim, ela também tem dois Aquaplays. E nenhum deles tem formato de pênis. Eu falei pra vocês. Um deles tem forma de caminhão, super moderno, um Transformer. É, ela tá ansiosa pelo próximo podcast, esse que estamos falando agora. Ah não, no caso é o 5, né? Que não foi sobre Harry Potter, foi sobre tudo menos Harry Potter. Ela disse que mesmo sendo feia, ela estaria mandando uma foto, mas ela não mandou. Beijos e cuscuz com leite condensado. Cuscuz com leite condensado! Essa foi a Mione, de Rio Negrinho, Santa Catarina. Próximo e-mail do Tomás Alves. Hello, JCast. Quem fala é o Tomás L. Alves, de Florianópolis. Primeiro, eu queria dizer que não gostei da presença do Quest. Ninguém gostou do Live in Hell, coitado. Live in Hell. Bem, ele tá reclamando que ele se manifestou um mané durante a gravação, que ele reclama de tudo. É, bem, ele achou que a gente zoa as pessoas de uma forma legal, só que ele debocha de uma forma ofensiva. Bem, esse é o jeito dele de brincar, gente. A quem ele pensa que ele é? Ele é uma criança compreendida, coitado. É, né? Então. Baca, baca! Ok. Bem, ele disse que pelo menos ele tinha moribunda, que valeu pelo programa inteiro. É, obrigada! Olha, todo mundo tá gostando muito dela, isso tá muito estranho. Obrigada, pessoal. Eu tenho uma opinião. Que tal a gente ler o e-mail de uma vez? É, boa ideia. Obrigado. Tudo bem, depois vocês me contam a fórmula do sucesso de vocês, tá? De tchan e moribunda, tudo bem? Lógico. Ok. Bem, ele tá aqui dizendo que a gente pediu e-mail com conteúdo, e sim, então ele mandou um e-mail com conteúdo pra gente. Ele falou sobre necromancia. Ele disse que a necromancia marcou a vida dele, porque ele era um nerd solitário, assim como o Darko. Rejeitado, chotado, humilhado, odiado e triste. E fez uma peça sobre fantasia medieval e ele era um necromante. Então, ele descreveu aqui sobre necromancia pra gente. Aí vai um apanhado geral da necromancia. A necromancia, ou nigromancia, é um tipo de magia que consegue utilizar os mortos em benefício próprio, podendo até mesmo trazê-los novamente a uma semivida de servidão. Ela originou-se, ao contrário do que todo mundo imagina, da antiga Babilônia, pois os seguidores da deusa Tiamat... Tiamat não, dragão? Eu também vi isso. Que história é essa de deusa Tiamat? Eles tiraram desse nome daqui, da necromancia. Vai ver, a gente conhece um outro lado do Tiamat, você tá entendendo? Você é a deusa. Vai ver, eu vou continuar lendo o e-mail. Noite. Tudo bem, né? Tá bom. Então, os seguidores da Tiamat abriam os corpos dos mortos em honra à sua deusa. E no Egito, o processo de mumificação também foi uma... Destaque para a boca cheia. Me desculpem, pessoas, eu estou com fome. Ele citou aqui a Wikipédia dizendo: alguns relatos citam o início dessa prática na América. Uma tribo indígena teria furtado o corpo de um chefe de outra tribo algumas horas depois de morto. Colocaram o corpo em um círculo desenhado na terra e começaram a fazer perguntas sobre o futuro e as possibilidades de caça. Essas práticas foram muito comuns na costa leste da América do Norte. Bem, ele escreveu bastante coisa sobre necromancia que a gente leu, foi muito informativo, só que a gente não vai ler tudo porque ficou um pouco extenso, mas quando a gente tiver o nosso blog, a gente vai colocar na seção dos melhores e-mails, porque ficou muito legal. Letícia Rosa. Bom, primeiramente eu queria dizer que achei ótima a ideia da moribunda ficar aí. Obrigada! Tipo, quando meu namorado me falou sobre o JCast, eu achei que não fosse muito legal. Mas eu ouvi o primeiro e achei o assunto very, very foda. Agora não consigo parar de ouvir. Fico curioso sobre o próximo assunto tratado. Só uma coisinha. Não gostei desse menino novo que está no JCast 5. Coitado! Não é nada pessoal, mas ele reclama demais. Ele vai ficar aí permanentemente? Ele implica até com a meta dos www, dos sites. Tem uma dúvida. Qual seria a pronúncia certa? Yaoi ou Yaoi? Mais aceitável, Yaoi. Yaoi não existe. Mas também tem o Yaoi. Soletrando ficaria Yaoi. Exatamente. Mas falando, mano, podia falar Yaoi. Três sílabas. Vamos estudar japonês, né, gente? Muito obrigado, pessoal. Por favor, leiam meu e-mail no ar. Por favor, façam uma garotinha feliz. Chichan, você é demais. Eu vi seu vídeo jogando Wii no Orkut. Kawaii. Beijo a todos. Esse e-mail é do Leandro Rodrigues. Oi, sou o Leandro de Curitiba e como minha voz ficou muito tosca no último programa e eu não sussurrei, foi a droga do mic do PC que eu usei. Falei mais perto do mic e captou a minha respiração. Para saber o que estava na tela do jogo, era só olhar a caixinha da fita, o adesivo na fita e os livretes dos jogos que decifravam o que cada coisa era. Com relação ao sexo na bruxaria, uma turma de Atenas, que eram da escola filosófica dos Epicureus, tá certo? Diziam que você tinha que fazer tudo que fosse prazeroso, e o sexo rolava solto, a gula e outras coisas. Na gula, os caras comiam, vomitavam e depois voltavam a comer. Tipo assim, mas comiam o vômito. O vômito não, a comida. Não, se fosse comer o vômito, seria Jackass. Então, o que desse prazer eles faziam. Esses epicureus eram um extremo da linha filosófica e eram evolucionistas. Os evolucionistas já existiam antes do tonto do Charles Darwin. Eu sou otaku evangélico e realmente muitas das festas vêm de festas pagãs. E pra comentar uma, a festa junina, que era um culto à deusa Juna. Eu achei isso muito estranho. Alguém sabe se isso é verdade? Eu ouvi dizer que a festa junina se originou da França. Não é da junina França. Porque em junho? Ah, mas a gente não sabe, né? Ah, anyway. Tá, claro. Em junho vejo o quê? Enfim. É. Das festas originais só ficou uma, que foi a Páscoa. O Pentecostes só é lembrado e do tabernáculo nem é lembrado. Eu nunca vou falar em tabernáculo, eu sabe? Eu já ouvi falar, mas eu não sei o quê. Observação. O diabo não tem chifre. Se você estudar o significado chifre, fala de autoridade. E ele não tem autoridade. A Igreja Católica não criou o corvos, diabo. Os então, são pessoas de autoridade? Como assim? Não, ele tá dizendo que... Se a mulher me traiu, eu tenho autoridade? É isso? Isso que ele tá dizendo. Vamos ser traídos para termos autoridade. Bem, a Igreja Católica não criou o diabo. Ela deu uma imagem toda deturpada pra ele, dando a ele mais poder do que ele tem. Isso é uma questão de crença, ok? Então ele é poderoso. Com certeza. A ligação dos bruxos com o diabo é porque os bruxos não dependem de Deus. Assim como os povos pagãos, os que não dependem de Deus só podem depender do diabo e ou os anjos que caíram junto com ele. Vocês esqueceram do mestre dos magos da caverna do dragão. Aí onde entra Adão e Eva, Arca de Noé, também tem relação, não, com isso? Porque é tudo muito fábula, é tudo muito aqui doutrina. Aqui também é um bico, não, eu acho que não devemos discutir isso, é questão de crença. Espero o dia que é verdade. O mestre dos magos só é pior do que a única caverna do dragão. São todos mais filhos. Não, é verdade, os dois competem. Anyway. O e-mail é do William Andrade. E aí, mina? Tudo tranquilo com todos? O programa 5 foi muito bom. Eu não achei. Pra mim foi o nosso pior programa, mas tudo bem. Ah, achei legal. É mau gosto. Gostaria de saber quem ser esse novo componente que do nada fez um comentário no Jackass 2, no final, e no quinto aparece trovando. Live in Hell. É. Live in Texas. Live in Hollywood, porque eu gosto de RBD. O Loki é muito nonsense. Músicas contrárias são muito fodas, até de Mombema é macabra. Inclusive a gente fez experiências com isso, né? É, cara. Ele gostaria de fazer um comentário para o novo integrante sobre a parte de fonética. Enfim, ele quer dizer que cada um fala como quiser. E o problema é de si próprio. Ditchan aqui, exatamente. Vim, deu um leão. Por que pergunta direcionada pra mim? Eu não vou saber. Não sabe? Não. Vocês não tiveram um caso? Tem certeza? Eu não sou dessa época. Não, gente. E aquela viagem sua, Brasília? Enfim. Não, não viagem. Deixa pra lá. Ele viu o vídeo. Ele viu o nosso vídeo jogando Wii no YouTube. E perguntou se a gente não quer dar uma volta no sul. Eu não, nesse frio que eu tá fazendo, quero, não. Cara, eu no quero. Verão eu até vou, mas no frio que tá fazendo ultimamente eu não vou de jeito nenhum. Claro, frio mil vou, vezes. Cara. Dizendo que os eventos de lá são muito bons, não são alguma Friends, porém são muito bons. Eu fui no Anime Friends, achei uma grande bagunça. Encosta Friends. Se a gente arrumar hospedagem, eu vou. E é isso. Paga nosso passagem. Muito obrigado, William. Que céu, se intitula o fã da Uts. E namorado da outra senhora. Obrigada, William. Beijão pra você. E um beijão pra namorada dele também, pra não ficar com ciúme, selvagem. O próximo e-mail é do Thiago Tâmara. E aí, pessoal do GCast, sou o Thiago, moro em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Como vocês sempre reclamam que os e-mails só falam que o programa tá ótimo, então vou dizer como o programa foi bom pra mim. Eu, num sábado, acordei às 5 da manhã, acordando antes que as galinhas. Do nada e muito preocupado com as minhas coisas pessoais, sem nada pra fazer e não conseguia dormir. Aí vou entrar nos sites e me lembro que tinha o GCast pra ouvir. E era o terceiro programa, aquele do Shogun. Já vou lembrando que odeio história e comecei a ouvir. Aí quando começaram a contar de pintar as paredes de vermelho, eu me matei de rir. Aí do nada aparece meu pai reclamando que não era pra fazer barulho e tudo mais. Além de ouvir vocês só pra dar risada, vocês são bons para acalmar os ânimos. Você tá dizendo que eu sou maracujina? Que história é essa? Já queixa é melhor que vale. Há uma coisa adicional em relação aos livros do Harry Potter. Na Europa e Estados Unidos, é vendida uma versão adulta do livro. Minha irmã e meu cunhado compraram o último livro nessa versão em inglês. O Harry Potter, aqui no Brasil, dá a imagem de um bruxo santinho que só serve... Como assim bruxo santinho? Bruxo santinho que só serve pra crianças, mas por essas restrições idiotas, nós acabamos perdendo o melhor da história. Na verdade, isso não procede, porque a única diferença entre a versão adulta e a versão infantil é a capa. É a capa. E, inclusive, eu li numa descrição, um amigo meu comprou, e eu li numa descrições, inclusive, que é simplesmente para os tiozinhos poderem ler no metrô sem ficar muito feio, parecendo uma coisa infantil. Pois é. As capas inglesas infantis, inclusive, são muito estranhas. Mas vem escrito Harry Potter de qualquer jeito. Tá, mas pelo menos não tem crianças rosadas na capa. Exatamente. Mas o cara que vê vai falar, ele tá lendo Harry Potter. Tem ninguém nunca pensou em esconder o livro no jornal, dentro do jornal, não? Whatever. Eu fazia isso nas aulas. Tudo bem, gente, vamos continuar. Então, né? Outra coisa, sobre o Wii, que vocês falaram que não tem muitos jogos, bom, eu discordo. Os jogos do Rayman, Excite Truck... Eu falei pra vocês isso, vocês não conhecem os jogos pra falar mal. Excite Truck, Zelda Twilight Princess, Mario Strikers, são muito legais. E diz que o Wii é legal porque é uma coisa familiar pra ser jogado na praia, ou quando tem... Não, é jogar o Wii não, é jogar o Wii na praia com seus amigos, não é jogar no mar, ok? É. Ou quando tem uma festa e os amigos na sua casa. Também tem que lembrar que todos nós vivemos e temos maior experiência com videogames que só fazem ficar sentados lá no sofá virando sedentários. Vai demorar pra nós se adaptarmos a esse estilo de jogabilidade. Há 2 dias jogando, já tava com dor nos músculos dos braços e nas costas. Eu fiquei todo dolorido. E o meu problema com o Wii... Com 2 horas jogando. Porque ele não jogou o tempo todo. Eu fiquei 2 dias dolorido. Mas o meu problema com o Wii é a viradinha de pulso que vira uma espadada fodástica. Isso que não dá certo. Cara, isso é muito legal brincar de samurai com o Wii. Seja um shonen e confie no coração do controle do Wii. O Lucano Lobo também escreveu pra gente e mandou mensagem de voz. Oi, pessoal do JCast, eu tô escrevendo porque quando eu envio mensagem de voz, vocês nunca respondem minhas perguntas. Bem, a gente vai passar a responder, né? Porque... Vamos tentar responder? Por e-mail. Vamos fazer uma força-tarefa? Todo mundo junto, vamos tentar responder. Primeira pergunta. Tá, ele pergunta pra todos nós. Vocês são contra ou a favor do Kira? Death Note, só lembrando, né? Exatamente. Minha opinião, Kira é um louco. Pra mim... Kira é o maior filho da p*** do mundo, eu odeio ele, e fiquei a série toda torcendo pra ele morrer. Mas eu queria ser ele também. Eu não queria ser ele, eu queria que ele morresse. Eu gosto de vilões, ele é meu amigo. Cara, me deu uma puta crise existencial saber que podem existir pessoas daquele jeito, eu tenho medo de pessoas daquela forma. O problema não é a pessoa, o problema é o caderno. Tá, mas, enfim, eu tenho medo do Kira, eu tenho muito medo dele. Segunda pergunta. O certo é pronunciar Fullmetal, Fullmetal ou Fullmetal? E aí, quem responde é essa? Isso é mais... Eu falo Fullmetal. Fullmetal Alchemist. Os americanos falam Fullmetal. Ou então Fullmetal. A Animax fala Fullmetal. Metal com R, é ótimo. Você fala do jeito que você achar mais legal. Enfim, dane-se quem fala mal. Terceira pergunta. Existe o peixe alfa, gama, y? Bem, podem ser que existam, mas a gente não conhece. Existe, inclusive existe o ômega. Próxima pergunta. Como faço pra me lembrar das perguntas que eu queria fazer, mas me esqueci? Então, é para você lembrar, porque Min não lembra de nada. Min, lembrar. Enfim, olha, eu vou te dar uma dica. Pra você poder lembrar as perguntas que você queria fazer, você para de mandar e-mails um pouquinho, entendeu? Aí quando você lembrar, você manda de uma vez só. Ótima ideia. Gostou? Na verdade, faz de uma forma mais fácil. Enquanto você tá ouvindo o Jcast e quer fazer perguntas, vai anotando tudo e depois faz um resumo. É simples, não precisa ser... Valendo 10 pontos. Tudo bem. O próximo e-mail é da Anne Larissa. Nholá, pessoinhas felizes do Jcast. Mais uma criança feliz, adoro elas. Adorei o Nholá. Nholá. Puts, eu sei que todo mundo fala como esse programa tá legal, que rola de rir, mas tipo, isso é verdade. A gente sabe que é verdade, a gente é demais. Agora, quero parabenizar a Moribunda. Obrigada. Você é muito criativa. De onde você tirou que sucrilhos com galinha porque o leite vem da vaca? Você é foda, Moribunda. E viva a ONU do Japão que tirou você nas ruas. Unicef. Unicef. Quanto ao Jichan, sua voz é realmente sexy, Jichan. E... Ha! Isso é um hi? Um ha. Hi! Hi! Beijo pra todos os outros que eu não lembro. Olha, Darko. Olha! Darko. Min. Luan. Viva o Sonic, principalmente o Sonic, bruxarias e maçãs. Beijo, Nilarissa! Esse e-mail é do Gilps. Oi, pessoal do Jcast. Sou o Gilps. Eu vou falar Gilps, não se importa não, né? Eu sou Gilps, do Rio Grande do Sul, e tenho 24 anos. A cada programa do Jcast vem melhorando mais e mais, mesmo os assuntos que são abordados. Às vezes, não tem uma ligação direta com o mundo J, eles fazem entender um pouco mais o mesmo. Não sei se me entenderam, mas um exemplo que eu posso dar é o Jcast número 5, o passado, que falou sobre os bruxos, que deu pra entender um pouco mais o porquê os japoneses não têm uma figura fixa como o diabo. Mas deixa isso pra lá. O primeiro videogame que eu tive foi um Atari. Jogava muito River Raid. E no PC, jogava muito Dig Dug e Golden Axe. Golden Axe era muito bom. Jogava, cara. Muito bom. Uma coisa que eu estou sentindo falta e a recomendação, é a recomendação de bandas, J-Rock, mangás e animes que só teve no primeiro Jcast. E pra finalizar, gostaria de saber de cada um dos membros do Jcast qual sua J-banda predileta e qual o melhor anime que cada um já viu. E a trilha sonora do Jcast número 5 eram as musiquinhas do Age of Empires e etc. Age of Empires, Age of Mythology, Civilization, tudo Asian e Empires também. Tá, mas vamos responder. Qual sua banda preferida, seu anime preferido? Eu gosto muito de banda K, né? Visual K, mais pro lado Dark. Gosto muito do Phantasmagoria e do Dorian Gray. No caso não é uma banda, é o Miyavi, meu lindo, gostoso, maravilhoso e perfeito. E anime, Ouran High School é legal. J-banda, Mr. Children e J-pop, Aidoru, Amasaka Yumi. Eu não sou muito fã de J-rock, eu ouço nem J, whatever, eu ouço o que eles deixam tocando. E bem, anime eu gostava muito de Fly, Fly é o máximo. Quero a paz que o inimigo destrói. Tá, então... Anime! Antes de destruirmos o Jcast, vamos pro próximo e-mail. Peraí, você não respondeu sobre anime, Jichan. Ah, é? Nem você. É verdade. Bem, o meu anime forever é Rurouni Kenshin. Tá, o meu também, desculpa. Também gosto muito do Yu Hakusho, Saint Seiya também é legal. Ok, um que me emocionou e realmente eu gostei foi Death Note. É único, gostei muito. Fullmetal Alchemist também é muito bom. Demais, demais. Fullmetal, Death Note, mais Fly foda. E Rodrigo Capucho, adorei esse programa, mas como pediram para falar coisas além de elogiar o programa, falarei um pouco sobre magia no mundo antigo, principalmente no Antigo Egito. Segundo as diversas histórias, magos utilizavam de materiais como placas de metais quentes com o nome das vítimas escritos nela. E depois, tacavam as placas na água e quando essas esfriassem, era esperado que o corpo da vítima dessa magia também esfriasse. Ou seja, é quase conhece um, a piada um do vodô egípcio isso, conhece, né? Conhece a piada do Shu? Não. Eu conheço, não conte. Ela só pode ver disso. Não conte, eu conheço, é horrível. Eu não conheço. Deixa eu contar, gente. Conta. Ah, então. Era uma vez... Eu faço sinoplastia. Era uma vez uma cidade, né, uma vilarejo, que via uma passeata, né? Era um cara segurando uma tocha e a galera toda atrás dele, ninguém sabia por quê. Aí todo mundo... correndo na pessoa e não sabia o porquê? Não, tinha uma procissão e ninguém sabia por que eles andavam e iam atrás daquele homem com a tocha. Oh. E todos eles gritavam, queremos Shu, queremos Shu. Shu é legal, Shu é demais. Shu é demais. E ia passando de cidade em cidade, aquela coisa, aquela comoção, aquele povo chorando, querendo show, aquela faixa, sabe? Show, I love you. Show, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Aí chegando, aí tinha assim, milhares de pessoas. Milhares, e era muito alfabético. Aquelas pessoas apopléticas, todas juntas. E de repente eles chegaram num lugar mágico. Era uma caverna. E entrou aquela multidão pra caverna. E entrou todo mundo. O que está acontecendo na caverna? Eu quero lá também. Aí entrou todo mundo querendo chu, chu, chu. Aí chega o cara da tocha, aquele ritual. Naquele ritual. É demais. O cara vira. Vocês querem chu? Queremos! Querem mesmo? Sim! Tudo bem. Com vocês, chu. Aí ele pegou a tocha e jogou na água. Pedi pra ele não contar. Estou petrificada. Cara, eu tenho uma melhor. Tinha um cachorro chamado pra fora. Aí um dia tava chovendo, o dono dele virou pra falou: pra fora, pra dentro. Ele ficou confuso e explodiu. Vocês conhecem a piada do Pio? Olha, chega. Gente, vocês conhecem a piada dos e-mails do JCast? É, não. Então, Melina Bassoli também mandou um e-mail. Olá, muito bons programas, apesar de eu ter votado para falar em JHQs. Eu também vi muito Mary Poppins na infância, quer dizer, assisto até hoje. E para esclarecer, a palavra era supercalifragilisticexpialidocious. Traduzida como supercalifragilisticexpialidocious. Como curiosidade, mando em anexo a música da Julie Andrews que está tocando e Dick Van Dyke cantando. Aliás, a própria Mary Poppins falava a palavra ao contrário, como vocês ressaltaram, que aparece tanto na história da bruxaria. Como ficaria isso? Quero tentar. Ah, Eco de Life. Se ligar. Fila Crepus. Uau! Anyway, beijos, Melina. Valeu pelo talking off, tá? Aliás, perguntaram também como é que funciona esse negócio de JCat. Esqueçam o JCat. Desistimos disso. Esqueça o JCat. Você que mandou a foto vai receber de volta. A gente vai mandar a foto de volta pra você. Exatamente. Nos desculpe pelo constrangimento. É, ninguém mandou nada, entendeu? Então a gente desistiu do negócio. A única que mandou foi a Maya Andrade. Exatamente. A gente deixou muito claro. O que é JCat? A menina bonita que vai mandar a foto. Vai mandar um sample de voz. Que ninguém parece ter ouvido. Mas isso. Então a gente vai dar alguns minutos pra Maya. Vamos sim. Mai, nós vamos entrar em contato com você e você vai ter 1 minuto e meio para dizer qualquer coisa que você quiser no JCast. Yeah. Sobre o que você quiser. Yeah, yeah. Bem, o próximo e-mail é do Lázaro Costa. Ele disse que queria ter mandado uma mensagem de voz, mas o microfone dele quebrou e ele ficou com preguiça de contestar. E também não mandou porque ele reclamou que a gente não comenta os e-mails de voz. Só os e-mails escritos. É, a gente vai dar um jeito nisso. E continuou dizendo, o JCast continua very rocks. De vez em quando vocês fogem um pouco do tema proposto, mas isso deixa o JCast muito mais interessante. A matéria de games, ou no geral, até baixei True Love e tô aqui no vício. Se minha mãe me pegar jogando aquilo, nem sei como acontece. Pegou quantas? Com qual mão você tá digitando esse e-mail? Pegou quantas? Eu peguei todas, não, cara. Não vamos influenciar o menino. Pô, cara, eu achei isso máximo, na boa. Ele tá voltando à infância dele por causa da gente. True Love, owner. Eu relativizaria essa infância. Tudo bem. É uma infância... Enfim. Ok. Não sei se vocês lembram de mim, mas já leram um e-mail meu. Aquele cara que pronunciava animes e não animes. Lembram? Queria dizer pro Darko que fiz o que ele mandou e falei com o meu psicanalista sobre pronunciar animes. Bom, menino! Corretamente. E ele mandou parar de assistir a desenho e arrumar uma namorada. Alguém... Agora é a obrigação do Darko arrumar uma namorada pra ele. Também acho. Na verdade, o Darko será um psicanalista no futuro, então ouça o que ele tem a dizer sobre isso. Só um minuto, Lázaro. Então vamos fazer o seguinte. Se alguém estiver interessada no Lázaro, manda e-mails que a gente vai fazer juntar casalzinho aqui, né? Mandem fotos. É o cantinho do amor JCast. J-Love. Salve o Otaku perdido. Otsu, sou seu fã, manda um beijo pra mim. Beijo, Lázaro! Tá bom, né? Assistam Golden Boy e, por favor, perguntem no JCast rapidão se alguém sabe onde eu posso baixar da Magistar Powerpuff Girls Z, anime das meninas poderosas. Eu também quero saber onde tem, e eu já assisti Golden Boy. Eu também quero saber. E esse foi o Lázaro, 18 anos, de Massaiola. Goas! Eu que devia ter falado isso, seu chato. Tá longe de acabar isso aqui, gente. O Lázaro é meio perva, né? Valeu, gente. Valeu pelos e-mails. Chega! Vamos pro próximo. Deve ser porque ele não tem namorado. É verdade. E isso tem a ver com e-mail de voz, não é? Vamos, yeah. Pessoal! Vamos chamar os e-mails de voz. E-mail de voz! E-mail de voz. Alô, pessoal do JKS, aqui quem fala é o Morte. Eu me declarei como alto vilão da história de vocês aí. Vou dominar a JCast pra mim ainda um dia, vocês vão ver. Enquanto é o assunto de jogos, Eu amava jogar Donkey Kong, até que meu pai pegou e começou a jogar e dominou o Donkey Kong totalmente e finalizou ele. Anyway, que seja. Bom, fiquem espertos, estarei na cola de vocês. Oi, pessoal do JCast. Aqui é o Tomás, de Bagé, Rio Grande do Sul. Eu só queria dar uma palavrinha aí sobre o JCast passado, que vocês falaram da Mary Poppins, né? Que ninguém sabia exatamente o que, que era a Mary Poppins, então eu vou dar minha palavrinha assim, que eu sou um expert em todos os desenhos da Disney, assisti tudo quando eu era criança, inclusive é por causa dos desenhos que eu comecei a assistir anime, depois fiquei fã. Mary Poppins não é uma bruxa, ela é uma babá mágica. E o jeito certo de falar a palavra é... Oh, presta atenção que eu vou falar uma vez só. Supercalifragilisticexpialidocious. E também vocês pularam a Branca de Neve, né? Que, pô, é o primeiro desenho oriental, que é ocidental, que tinha uma bruxa, né? Inclusive o primeiro desenho longa-metragem ocidental. Essa foi a minha contribuição aí, corrigindo vocês, né? Lembrada da Branca de Neve aí, que, pô, ficou esquecida. E é isso. Obrigado, pessoal, pela atenção. Continuem sendo ótimos como vocês são. Oi, aqui é Daniel. Queria mandar um recado pro Herege, que falou que aquele jogo de Atari é um quadradinho com pato. Não é um quadradinho com pato. É um herói e aquele negócio que seguindo é um dragão. Você pega as chaves e passa pelo aquele lindo castelo lá. Um dos melhores jogos de Atari, o nome é Adventure. Pra quem quiser jogar aí... É isso aí, eu não vou falar nenhum daqueles bordões babacas que todo mundo fica falando aí, de comer maçã, não sei o que lá, então falou aí, tchau. Vem aí! Piranha! Nada melhor que ver um filme em widescreen. Nada melhor do que o widescreen. É, widescreen, pra quem não sabe, é aquela famosa tarjinha preta que fica embaixo dos filmes, que muita gente reclama, mas muita gente adora. Aquilo é perfeito. Aquilo é um grito. O melhor daquilo é porque a legenda não fica na frente da, do que tá acontecendo. Exatamente. Mas vamos parar e falar sobre isso, eu vou querer explicar por que... Mas no DVD, as legendas... Você vai explicar o widescreen? Mas por que no cinema a legenda não. Fica... Gente, no cinema não a legenda isso. Fica assim, em frente das imagens. Porque é widescreen? Porque no cinema é o widescreen na sua... Naturalmente, lugar, exatamente. No DVD, sim, nas taxas são usadas para a legenda. É, pra quem não sabe, isso é feito pra que não corte nada da cena. Porque quando você assiste as coisas em full screen, a coisa é feita originalmente em widescreen. Então você está perdendo quase 50% do filme ali. É 38%, se eu não me engano. É, por aí. Enfim. Mas eu ainda prefiro a legenda naquela tarja preta, porque muitas vezes não dá pra ler a legenda por algum motivo. Ok. Eu prefiro um JCast que fale sobre cinema! É, uma cinema trilogia. Japonês. Melhor do que um JCast, uma trilogia. Caraca, quer dizer que são três? Não, quer dizer que são 25. Ah, que ótimo! 25 são quantas semanas? 25. 25. É verdade. Então... Gente, bem-vindos ao widescreen. Minha peste tá muito quieta. Bem-vindos ao widescreen, que vai falar sobre cinema lá no Japão. Cinema e, claro, relacionados. Ou não. Ou não. Ou aqui também. Como assim, ou não? É, e acabou. Não necessariamente no Japão. Widescreen. Claro que não. Nós podemos falar de adaptações americanas. Na minha casa também. E na sua casa também, lógico. Claro. Então, widescreen, seja muito bem-vindo. Grab a seat, senta ali e ouve tudo que a gente vai falar e participe! Exactly! Então, Pat, você viu algum filme enquanto você ficou moribunda andando lá antes da UNICEF te achar? Claro que sim, porque eu fazia muitos amigos, entendeu? Então... Foi verdade que você foi convidada pra premiere de Cidade de Deus? Não, isso não é verdade. Ok. Ela foi convidada pra premiere de Cidade de Kami-sama. Ah, lógico. Kami-sama no mate. Exatamente. Inclusive, é muito famoso lá no Japão. Aham. Uhum. Deve ser por isso que poucos japoneses vêm pra cá. Primeiro, Oninomachi. Pelo contrário, eles acham muito legal. O quê? Os presídios? É, a favela e etc. Que legal. Mas isso é japonês falando favela, bunda, samba. Mas olha só, para de falar mal de favela, porque favela é cultura e... Daqui a pouco, favela, ou eu sou não. Favela de... não, comunidade. É. Oito, você queria morar numa favela? Não. Ela morou em favela. Eu não morei em favela. Eu morei na rua, é diferente. Ah. E começando a trilogia White Ice Cream, apresentaremos os animes, mangás que viraram filme. Que já viraram filme. Já viraram filme no Oriente. Ou que poderiam virar também. E vamos discutir sobre isso. Poderia ficar para o próximo. Exatamente. E vocês também poderão participar massivamente deste programa, mandando seus e-mails, que... Explicaremos no final. Exatamente. É verdade. Mas fique de olho, fique de ouvido, que vocês vão adorar. Vamos lá, então. Death Note. Quem assistiu o live Death Note? Eu assisti. Então. Eu só li o mangá, nem o anime eu assisti. Eu assisti o anime. Você não assistiu o anime? Não, eu li o mangá e eu tenho preguiça de assistir as coisas que eu já li. E você tá esperando o quê? Eu sei que é muito bom, eu vou assistir, mas por enquanto eu tô revendo Cowboy Bebop. É verdade. Você que não leu o mangá e nem assistiu o anime, faça isso agora. E baixe também o Live Air. Fizeram, então vamos falar. Ok. Então, Uau, como eles são rápidos. Enfim, olha só. Olha, eu gostei do filme, foi bem legal. Mas tem aquele grande problema, né? Aquela luz de estúdio do Bom Dia e Companhia, aquele Ryuko colorido. Não chamaram a Dercy Gonçalves pra imitar o Shingami? Olha, eu não sei se teve dublê, mas ela... Eu não fiquei sabendo. Eu tenho não, uma cara. Dúvida. No live action eles mostram o mundo do Shingami? Ou é tudo no mundo não, mesmo? Não. Não tem aquela não, ceninha do não mundo mostra, do Shingami, não? Não mostra. Eu pelo menos não vi. Você não tava vi. Dormindo, não? É, porque teve... Eu tenho que contar uma coisa interessante, que eu tentei ver o primeiro live do Death Note várias vezes e dormi todas elas. Meu porque Deus. Realmente é muito interessante. Sério, assim, não conta nada mais além que o anime, entendeu? Eles queriam tirar do anime e cuspiram ali no filme. Mas me disseram que o roteiro é um pouco diferente. É um pouco diferente, mas inclusive, eles... eu não vou falar porque é spoiler. É, não fala. Então, é um nós pouco nós odiamos diferente. Quem faz spoiler? Assim, se eu você... não odeio não, né? Mas se você quiser ver o filme... Tipo assim, com a premissa de, ah, vou ver o filme porque no filme pode explicar uma coisa ou pode explorar uma coisa que não explora no anime. Ou como vai ser adaptado? Como seria isso? Não vai ter nada diferente. Exatamente. Então, quem vê o filme poderia entender perfeitamente a história sem ver o anime? De forma muito pobre. Seria como o filme do Harry Potter. Exatamente. Eu ia fazer isso. De forma pobre, você não vai pegar a nuance do Raito, sabe, do L... E é aquela história, você tá vendo, na verdade, ali uma apresentação de cosplays. E o anime, ele... É feito em cosplay? Peraí. É, então, tem essa coisa, né? Eu acredito nisso, que eu gosto muito de Tokusatsu, gosto muito de J-Drama e tudo mais. Mas quando os japoneses pegam pra fazer essas coisas, esses personagens muito emblemáticos do anime, não passam de cosplays. Eles fizeram cosplays, eles não adaptaram, não fizeram uma coisa mais palpável e real? Não, por exemplo, o L, ele tem aquela mancha, aquela coisa, olheira preta embaixo do olho, mete o dedo na boca. Eu também acho. Bota o dedo na boca e tem o cabelo espetado pra baixo. Aí o que que fizeram? Tacaram já no cabelo dele, passaram o pente, meteram o dedo no carvão, enfiaram no olho dele e mandou ele botar a mão. O que poderiam fazer? Claro que poderia. Ele realmente poderia ter uma maquiagem. Maquiar a olheira, exatamente. Claro, uma olheira natural. Peraí, então você tá querendo mas dizer... Mas a gente não tem como saber, às vezes aquilo é proposital que mesmo. Que foi mal feito. Não é que foi mal feito. Às foi vezes mal... não, ele não era realmente assim. Estou falando de acordo com o meu gosto. Não adaptaram da maneira que deveriam. Você está querendo... é uma coisa. Adaptação de live é diferente. Entendeu o que eu estou falando? Moribunda, você está querendo dizer então que o L provavelmente então pintava o olho de carvão? Às vezes aquilo nem era carvão. Só um exemplo. Moribunda, aquilo ali era mesmo, porque ele não dormia. Então peraí, é delineador que ele usa? Pode ser. É, realmente. Ah, claro. Enfim. Ele passa muito bem. É um anime, né? Gente. É um anime. Tudo pode acontecer. Exatamente. Agora não é anime, é um live. Tá, mas é sobre o anime. Antes, isso não é nada pra comentar, porque no mangá fica claro que aquilo são olheiras, que ele dorme 4 ou 5 horas por dia. Um belo eu exemplo. Eu durmo 4 ou 5 horas por dia e não tenho aqueles olhos. Você tem sim. Não tem. Não tem. Tá, não mas tá quase lá. É. Esse cara tá com o dedo no carvão já. Gente, meta os dedos no carvão. Usando um ótimo exemplo que o Darko deu, então quer dizer que se o Wolverine usasse colã amarelo seria lindo, maravilhoso e ótimo? Olha, essa é uma teoria minha. Presta atenção. O cara tem garras que saem da mão. Já é surreal. Sabe, é um caderno que mata pessoas. Já é surreal. Então por que não esquecer o mundo real e fazer com que tudo vire surreal? É assim que eu penso. Não. Ele tem garras que saem da mão. As garras pontudas e metálicas. Por que não esquecer? Não deixa de ser surreal. Não deixa de ser surreal. Mas não é um colão amarelo. Não é um colão amarelo. Agora, por que não aceitar que exista um mundo onde um colão amarelo não é ridículo? Que mundo é esse, Nova York? É um mundo que não existe. Haradicu? Afinal, Haradicu? As pessoas... Pessoas, esse mundo não, é pessoas não têm garra de metal. Cadernos não matam pessoas. Garra de metal. Enfim, né? Então poderia ser tudo CG. Pra que ter gente? Pra que ter polícia? Poderia ser também. Sinceramente, de qualquer forma, eu preferia que ele tivesse uma maquiagem no lugar do carvão. Eu não tô dizendo... Uma maquiagem realística, sabe? Eu não tô dizendo que deva ser sempre assim. Eu aceito adaptações. Às vezes eu maquiagem realística ficaria feio. Eu gosto de adaptações. Porém, eu acho que as pessoas poderiam largar um pouco o mundo real, afinal, é fantasia. Mania do povo trazer tudo pra realidade. Mas, gente... Death Note se passa no mundo real, com mas internet, com televisão. Mas aquele caderno não é real. Eu sei que não é real, mas então, esse é o detalhe, esse é o diferencial. Agora, é isso que dá sentido ao não, filme. Não, eu tenho que... Quanto a Death Note, eu tenho que concordar com o Diego, que, pelo que ele falou, as olheiras são carvão. E não era pra ser carvão, era pra parecer olheiras. Ele usa gel da L'Oreal, só falta etiqueta. Se fosse assim, no anime, a olheira dele não tinha nem que ser preta. É, Otsu, são olheiras. No anime, sem dúvida, a gente tá discutindo live. Sabe o que acontece? A minha opinião... Eles são cosplays. Eles não. Só o L, porque o Uraito é um carinha qualquer. Eu preferia que ao invés de cosplays fosse uma coisa adaptada. Pessoas de verdade. O que é um problema é o cabelo dele. Até eu que não. Eu acho perfeito. Até cara, que não. Eu acho que o cabelo dele ficaria muito bom se, por exemplo, deixassem um ator 3 meses sem cortar o cabelo. E aí pegasse uma tesoura e cortasse em casa. E aí botasse os olheiros e gravasse. Aí ficaria ótimo. Cara, se ele tivesse cabelinho espetadinho pra cima, pra mim dá no mesmo. Desde que ele atue bem e seja real. E tem olheiras que não sejam feitas de carvão. Eu também acho. Eu não acho, porque ele é um personagem muito emblemático e isso desvirtuaria ele. Bem, o colão amarelo do Wolverine também. Imagina aquele cara sério. O colão amarelo do Wolverine é outra questão. A tempestade vestida de Calypso também. imagina aquele cara super sério de amarelo que bate em todo mundo. Ele é de amarelo. Olha a credibilidade. A bondinha dele toda delineada no colão. Presta atenção. Roteiro é uma parte que eu mais entendo nessas coisas todas. O L. Ia ficar parecendo a bundinha do Guy. O L é um cara que não dorme, ele dorme 3 ou 4 horas, só come açúcar e é normal ele não ter uma aparência sadia. Ou seja, ele não corta o cabelo, ele não sabe o que é isso. E nem passa carvão no olho. Nem passa carvão no olho, ele tem olheiras. Exatamente. Então ele deveria ser um descabelado com olheiras, não um cabelinho espetado. Você aceitaria então um L descabelado? Ele deveria ser, ele tem que ser descabelado. Exatamente. Porque mangá ele é descabelado. Porque pelo que. Só que do jeito mangá. Ah, tá. E eu vou falar uma coisa para poupar discussões futuras em relação à minha pessoa. Eu sou completamente a favor do live action, movie, etc. ser extremamente fiel ao anime. Não interessa cabelo, não interessa aparência, nada. Se vocês falam que é cosplay, que seja cosplay. Eu sou a favor à fidelidade 100%. Pronto, acabou. Não vou mais falar. Eu também sou a favor disso, mas isso não é possível. Eu também sou a favor. Eu acho que é possível. Não vai vender, mas é possível. Não é, sinto muito. É possível e eu ia sinceramente acho que se o Wolverine usasse o colar amarelo ia ficar horrível. Não, é possível claro. Se o Wolverine usar o colar claro amarelo. Que ia ficar horrível. Não é não, possível. Mas tem que ser aquele amarelo gema. Não é possível você contar as pontas do cabelo do L e fazer igual. Nem do Goku. É isso que vocês estão propondo. Eu só tô dizendo o seguinte, não quero que aconteça sempre. Porém, é possível e eu gostaria. Então. O público não gostaria, mas então, eu gostaria. O filme, se você vai ver o filme e achar que vai ver alguma coisa mais anime, não vai. Tirou do anime, cuspiu ali. Fez do jeito cosplay e é isso aí. Devemos salientar mas que vejam, é na vejam. Sua opinião, né? Gente? É lógico, deixei claro dele. Como são os Shinigamis? Os Shinigamis, o que eu vi, no caso foi o Ryuku, antes de eu dormir, foi o seguinte, o efeito da maçã... Arema não aparece? Eu não cheguei a ver. Ah, tá. Pode ser que apareça no 2, no 2 eu não vi. Missa aparece? A Missa aparece, cabelo preto. Ah, que linda, cabelo preto, linda, pena, linda. Isso tem que dizer que é horrível. Linda, ah não. Ela poderia ser loura. Poderia sim, mas não sendo também foi ridículo. Mas por que não foi? O que custa pintar o cabelo e botar a peruca? A Missa é uma artista, ela pode ter cabelo ruivo amanhã, qual o problema? Eu só não entendo por que não, sabe? Por que não? Porque o roteiro, sei lá, o figurino achou melhor ela estar de preto. Pra mim porque ela é japonesa normal. Pra mim isso é preguiça, pura preguiça. É, enfim. Então, o Ryuko, aquele grande problema da inserção do CG. Por exemplo, tá todo mundo ali... Na verdade, é pior do que preguiça. São atores tentando manter a integridade e não se dando ao luxo de mudar pelo filme. Enfim, aí eu isso achei é ridículo. Que o Ryuko tá muito bem, ele foi muito bem projetado, muito bem feito. Os efeitos estão bonitos, sim, mas ele foi um pouco mal inserido ali. As cores dele não condizem com a cor do cenário. Você falou da iluminação de novela, né? Exatamente. O quarto dele é o meu quarto. Não tem aquele clima dark? Não, o quarto do Kira É o quarto do seu amigo, sabe? Você vai no quarto dele, acabou? É igual. Aí tem um palhaço lá, né? E tem um palhaço lá com sabe, destoando completamente. Como assim, um palhaço? Agora, você vai fazer um live de Death Note, você vai querer que seja um live de quê? De suspense, tem que ter uma coisa tenebrosa, uma coisa, sabe? E não aquele tem. Aquele ar de Len? É, sabe? Imagina, Len é pior. Imagina, Len é totalmente agora, imagina Len. Um live de Len. Isso vai ser objeto da nossa segunda. Da segunda parte da trilogia. Inclusive, eu já estou escrevendo, vou escrever a minha adaptação de Len para o cinema. Ok. E Len, por exemplo? Esse Yacht Experiment Len. Você aceita Len no quarto com a luz amarela? Pra começar, Len nunca poderia ser um só filme azul comercial. Só azul ou escuro? Então, só Len azul. Len teria que ser cult? Não, você sem dúvida, você Len é cult. Então, não tem como. Foi e isso. Tem água no chão. É. Como que eles fizeram? Pegaram um quarto comum, de pessoas comuns, tudo normal. Realidade, mais uma vez. Se Len fosse de verdade, teria água em todo lugar. E cabelo. Então, depois a gente discute isso na segunda parte, enfim. Len daria um ótimo filme de terror. Então, Não, mas tudo bem. Então... e não fizeram isso. Aquelas luzes, é tudo muito definido, as cores são muito bem definidas, não tem aquela nuvem que o anime propõe. E ficou estranho, na minha opinião. Eu não gostei muito, poderia ser muito mais dark, muito mais bem explorado. E vamos ver, né? Se com esse filme sozinho, esse spin-off do L, que vai vir aí, um mas filme só dele. Mas teve alguma repercussão? A crítica falou alguma coisa? Eu não li crítica alguma em relação, relação a isso. E também nunca vi ninguém falando isso. Mas foi boa, assim, tal. Não vi, eu não vi, inclusive você que viu e tem uma opinião parecida ou tem uma opinião totalmente diferente, mande e argumente que a gente vai ler, sim, na próxima edição. É isso aí, Death Note, a minha opinião é essa, assistam. Se vocês vale souberem também qual a repercussão que teve o filme também. Exatamente. E eu fiquei curioso pra ver, vou assistir. Eu também. Agora, pegando nessa coisa de terror, essa coisa da Ark, Battle Royale. Cara, é muito bom o Battle Royale. Muito bom. Eu assisti do nada. Como consegui mesmo o Battle Royale? Eu tinha uma pessoa me emprestou. Ah, sei. Aquele carinha que fez curso japonês com a gente me emprestou. Exatamente, um dia mágico. Chega o Diego com o filme e passa pra todo mundo. É. Eu, inclusive, aí peguei eu peguei ele. O filme. Cara, muito inclusive, bom. Inclusive, foi um cara... Eu não lembro o nome dele, mas, cara, obrigado. Você me apresentou Hugo. A Chinaringo. Hugo, você me apresentou a Chinaringo. Anyway, é muito legal. Conta aí, é mais ou menos como pro pessoal pegar. Não faz spoiler. Mas conta o quão mágico é esse filme. Olha, a história é o seguinte. Com toda a superpopulação do Japão, toda a população jovem aumentando, e com a delinquência juvenil aumentando também, eles criam uma lei, que é a Lei BR. No que consiste essa lei? De tanto em tanto tempo, eles pegam uma turma de ensino médio, levam eles pra uma ilha, jogam eles lá, dão uma arma variada que vai de uma panela... Parênteses! Ah. Por que ensino médio? Por que não outro tipo de pessoa? Por quê? Porque eles naquela época, é uma realidade alternativa, que o Japão, os estudantes, estavam completamente largados na anarquia, entendeu? Anarquia total, eles não queriam nada. O povo era revoltado. Todo mundo era bolsozuco. É, todo mundo só fazia merda, mas por um motivo estranho eles iam pra escola. Por um motivo estranho, eles continuavam indo. E, um belo dia, esses professores rejeitados, que não eram rejeitados não, esses alunos que são realmente animais, né? Os professores se uniram não, e falaram assim, quer saber de alguma coisa? Não, não foi coisa dos professores, foi coisa da lei. Foi lei. Da lei? É. Quem é? É uma lei, é uma lei chamada BR e o número lá, que eu não lembro. Que autorizava... Foi o autorizava isso. Que não existe ONU nessa época, né? Claro que não. É uma realidade alternativa. É, e aí eles pegavam esses alunos, essa turma... Mas tinha uma quantidade específica? Normalmente tinha uma quantidade certa que eu não lembro qual era. Tanto que era uma turma e eles colocaram mais dois pra arredondar. Pegam essas pessoas, jogam numa ilha... Dão uma arma que vão de um guarda-chuva a uma metralhadora pra cada um deles, variado, meio que por sorteio. Mas eles sabem que eles estão indo pra lá? Não, eles não sabem, eles descobrem quando chegam lá. Eles entram no ônibus quente que vão pro lugar legal e são todos enfiados num helicóptero e vão pra uma ilha e recebem coleirinhas, não, coleirinhas ou no pé? Eles têm coleiras. Só uma coisa, eles sabem que essa lei existe, a população sabe dessa lei? Passaram a saber, sabem. Sim, porque... Tanto que no começo do filme passa a vencedora. Exatamente. Aparece a vencedora e ela ganha o quê? A vida. Ganha a vida. Nossa, cara. Porque é o seguinte, eles têm que se matar, eles têm uma semana pra se matar. Depois de uma semana tem que sobrar apenas um. Chega. Acabou. Se não sobrar apenas um, morre todo mundo. E essa pessoa que já foi, ela tem o risco de voltar pra lá depois? Se ela corre, ganhar. Corre. Se ela voltava ganhar lá, pra ilha? Os ganhadores correm o risco de voltar, um dos participantes já participou do jogo. De novo, duas vezes? Duas vezes. Mas não lembro. O que é isso, gente? É, aí é spoiler, não posso falar. Ah, outra coisa, sabe quem participa do filme? A Gugu Yubari. Quem? Gugu Yubari do Kill Bill. Aquela do Kill Bill participa. Aquela legal Tira. Que morre participa. Muito legal, ela morre muito legal. Da bolinha de ferro. Vocês acabaram de inclusive, ver spoiler. Inclusive, não, mas todo mundo morre. Todo mundo morre? Mentira. Mas vocês acabaram alguém de ver vive, spoiler. Eu não vou dizer quem é. E é justamente aquele que você nunca imagina. Meu Deus. E a Gogô morre muito bem, né? Em todos os filmes que ela participa, ela morre muito bem. Para de falar que ela morre, porque agora sempre que eu ver o filme dela, eu vou falar, ela vai morrer. Eu só vi dois filmes dela mesmo. Ela é narigura. Ela é linda. Ela é japonesa, isso que importa. Enfim. Mas assistam Battle Royale, é muito bom. E é baseado no mangá. Ah, outra coisa. E é baseado no mangá e no livro. Conta os professores. E virou uma novela, alguma coisa da Argentina, não virou, alguma coisa assim. Virou? Virou uma coisa da novela da Argentina, sei lá. Tem alguma coisa argentino. Acho que sim. Né? É um negócio desse. Não, é. Tem um site chamado Battle Royale alguma coisa que diz tudo. Tudo que fizeram baseado no produto que Battle bizarro. Royale. Tá lá, descrito, e procurem. Tomara que todos morram, eu odeio argentinos. Eu sei que os americanos... Nada de americanos, enfim. Eu sei que os americanos compraram... Hello, I'm American, and I was listening to J-Cass. I'm very furious. Eles compraram o... Americadinho, Daikirayo. Eles compraram os direitos... E Gremlin. Eles compraram os direitos do filme, e provavelmente logo a gente vai ver um Battle Royale com louras peituras que vão morrer. Enfim. Outra coisa que eu queria perguntar. E quanto a esses professores? Eles têm algum envolvimento? Você não vai perguntar nada, você levanta a mão primeiro. Pronto, eu levantei a mão e falei. Pronto, agora pode perguntar. Os professores, eles não têm envolvimento. Eles... E por que aquele cara lá que é o professor master... Eles não têm envolvimento com a criação da lei. Eles são os condutores do negócio, entendeu? Como assim? Eles levam os professores? Eles são os que levam, eles são os que explicam as leis, eles são os que matam pessoas se for necessário. Mas teve um professor que foi emblemático de todos eles. Que foi o que levou foi a turma. Responsável por levar a turma. E ele tinha seus motivos próprios. Eles que é um são obrigados a fazer isso por causa da lei ou aconteceu eles uma querem? Coisa com esse professor que ele teve o prazer de levar isso pra lá. E com os alunos revoltados do jeito que são, normal os professores correndo de raiva deles. Mas isso só acontece sempre no mesmo colégio? Pode não, acontecer... pode acontecer em qualquer colégio do país. Então Battle Royale, muito bom, assista. Vocês recomendam. Qual nota que vocês dão? 10. 9,9999. 9. Ok. Mas então, outro filme que eu vi foi Initial D. Initial D. Eu só vi o anime. Eu não vi o anime. Eu só gosto de Eurobeat. Primeira coisa que você vai me perguntar, tem Eurobeat? Eu não faço a mínima ideia. Eu não lembro do filme. Eu lembro que tem um J-Show, que é o China mó legal, que ele canta. E eu lembro que tem corridas super legais. O mais interessante é que Velozes e Furiosos... Tokyo Drift. Tem saiu, razão com Initial D. Saiu um ou dois anos depois do filme de Initial D. E é idêntico. Porque o que eles praticam... Não é idêntico, não toque Urobi. Cara, é não, drift. Olha só. O que acontece no anime do Initial D é que eles praticam o drift. E no filme eles praticavam drift. Provavelmente o americano viu, achou mó legal o filme. Exatamente. E resolveu fazer igual. Exatamente. Ou então era fã do anime também, pode acontecer. Mas, sei lá, foi depois do filme. O filme veio antes. Inclusive, quem quiser ver, vocês vão procurar... Que filme é esse? Initial D, horas. Mas se você da for... onde? Da China. Se você for procurar na locadora, não pergunte por Initial D, pergunte por... Inicial D. Não, também não. Pergunte por Racha, Velocidade Sem Limites. Meu Deus do céu. Mas no encarte tá escrito assim? Esse é o nome do filme nacional. Velocidade pra cachorro. Em português é foda. Soletre, por favor, Racha. Racha, Velocidade Sem Limites. Não é um filme por... Racha, R-A-S-H-A. Racha de corrida. De... Ah, tá. Racha de corrida. Mas além disso, embaixo está escrito, baseado no... Anime, abre aspas, mangá. Tem mangá do Initial D? Eu nunca ouvi falar. Mas então... Como assim? Não entendi isso, explica. Está escrito na capa, baseado no anime, entre aspas, mangá. Como se fosse a mesma coisa. Como ou seja, eles não sabem como de se, nada. Como se mangá fosse o nome do anime, entendeu? É, e tem uma... Vocês demoraram pra entender isso? Pessoal inteligente. Tem filme japonês de Initial D ou só chinês? Não, só tem esse chinês. Inclusive, como tudo que é feito pro lado de lá, tem chinês, tem coreano, tem japonês, tudo misturado. Tudo misturado. E me diz uma coisa importante e vital. Tem Eurobeat? Não lembro. Se alguém lembrar... Como assim você não lembra se tem Eurobeat no filme de Initial D? Isso é o coração do filme. Pessoas, quando vejam um filme, eu presto muito mais atenção no roteiro do que na música que tá tocando de fundo. A trilha sonora é fundamental pro... É fundamental, mas é complemento. Não vou ficar prestando atenção que a música tá tocando. Mas o Initial D faz parte do anime. Enfim. Se duvidar, se eu vou assistir e vou ver, porque se não tiver, eu vou falar com a processo. Merda. Quem assistiu o filme? Fala. Tem Eurobeat? Não tem? Avisa pra gente. Que pessoas qual chatas. É, porque chato pra caramba, né? A musiquinha tanto faz. E quem viu Cashern? Cashern é muito Cashern é legal. Muito legal. Esse nome é muito difícil mesmo, você não entendeu, eu vou repetir. Cashern. Cashern. Ainda é difícil, sim, vamos soletrar. C-A-S-S-H-E-R-N. Cashern. Exatamente. Isso se chama Cashern e é muito legal. E tem um subtítulo aqui na tradução que eu não sei qual é. Por que tem esse nome? Por que tem esse nome? Ah, porque um belo dia uma pessoa criou essa obra e falou, vai chamar Cash. Inclusive... Tem que ter uma explicação. Não, não, mas a gente não sabe, moribunda. Vocês viram as pessoas não podem ser esquizofrênicas? Não é explicado, não é explicado. Eu sei o seguinte, eu sei que no... Os mangás se chamam Kessram. Muda duas letras, sabe? Não sei por quê. Você já viu? Isso é muito velho, esse mangá, né? É velho pra caramba, mas agora, anos 80, filme, se eu não me engano. O filme é muito bom, os efeitos são únicos. Assim, não é, oh meu Deus, que coisa revolucionária, não. Mas é uma coisa que eles conseguem serem únicos. E outra coisa, vocês que gostam de ver cosplay no cinema, no White Scream, esse, os cabelos dos personagens e as roupas são completamente Final Fantasy, completamente mas cosplay. Não, eu vou gostar. É tudo muito anime mesmo, é bem legal. Mesmo. E tem os mortos Illuminati, né? Completamente. Pra quem não conhece esse mangá anime, como eu, por exemplo, fala sobre o que a história? É sobre o que? Assim, de terror? É o que? Ah, sei lá, eu não sei. É uma coisa meio Resident Evil? Rapaz, eu também não lembro. Eu sei que ele tem armadura lá de aço. Eu já vi há muito tempo. Tem uma história lá que tem alguma coisa a ver com que o raio reanima os corpos e que é uma grande experiência de um negócio desse. De onde veio a armadura dele, você lembra? Eu não sei, eu sei que é legal e faz... É, faz... Muito legal, muito legal. É tipo um bocal, faz... É, faz... Chu. Enfim, né? É. É, mas vale a pena, Cashman. Alugue! Esse tem na locadora aí, perto da sua casa, com certeza. E outro que você também vai achar na locadora perto da sua casa, com certeza. Shinobi, que é baseado no anime Basilisk Koga Inpocho. Shinobi eu não vi. Quer dizer, eu vi uma cena só, né? Shinobi é muito bom. Eu assisti alguns episódios de Basilisk. Basilisk é muito bom. Tá na lista de coisas pra assistir. Exatamente. Se você sente saudade daqueles sangues voando e daqueles frames maravilhosos, aquelas sensações maravilhosas de Ninja Scroll, aquele anime movie. Ninja Escroto. Ninja Scroll, aquele anime movie muito velho, de 1900 e alguma coisa. Olha, você tem que assistir. Porque e o roteiro é fiel ao anime, a história é... Não é fiel, mas é não podia adaptar melhor, entendeu? Muito bom, muito bom, muito bom. E tem a ver com a história japonesa, né? É mais uma vez que eu levanto. O Yashamaru tem cabelo, o Yashamaru ataca com cabelo. Se o cara ataca com cabelo, por que, que ele não poderia ter uma pessoa com cabelo colorido? Porque se passa... Surreal por surreal? Por que não pode ser surreal de porque vez? Porque a premissa é, se passa na época tal do Japão, que existiu de verdade, com o imperador tal, tal, tal, tal. Ok, o que eles têm? Poderes. Só porque ele tem poderes... Eles são mutantes? Eu não sei. Ah. O Seiya é mutante? Quem? O Seiya é mutante? Não, o Seiya não faz nada demais, só dá não, muito soco rápido. Poder, como assim? Eu não ele dá socos rápidos demais. Mas eu não tenho poder. Eles andam na parede na velocidade da luz. Eu não tenho poder, ele é mutante? E chuta cabelo verde. Então... Só o fato dele ser anime já é algo anormal. Mas por que a gente tá fazendo esse programa, então? A gente não tá discutindo filosofia. É, gente, pelo amor de Deus, vamos falar do filme. O negócio é o seguinte, ele tem cabelo preto, ele tem um poder que é jogar o Yashamaru, que é um maravilhoso, que vocês vão adorar também. Ele tem cabelo preto, não tem cabelo azul, como tem no azul escuro, como tem no anime, mas isso não quer dizer nada. O poder dele é muito bem adaptado, é tudo muito bem adaptado, se passa no Japão, todos eles se encaixam perfeitamente, e se eles não usarem os poderes deles, eles são pessoas normais. Aí que tá a grande coisa, sabe? Aí que está a grande coisa. Naquele Japão daquela época, eles são pessoas normais, só que tem poderes. E é isso que se chama adaptação. Adaptou muito bem. Agora imagina, todo mundo de cabelo preto, só os mutantes, um de cabelo azul, de cabelo amarelo. E por que todo mundo precisa de cabelo preto? Porque isso não é um anime, não é desenhado. Eu só tô dizendo o seguinte, isso é uma adaptação. Se é pra ser surreal, qual o grande problema tá de ser bom, surreal de vez? Tá bom, voltamos pra mesma discussão. Então. Não, alguém que comeu alguém quer amendoim? Gente? Não, obrigado. Então, o seguinte, foi isso aí, assista. Shinobi, que é muito bom. E Basilisk, assista mesmo. E só uma coisa. Uma pessoa que gosta muito de Shinobi e Basilisk é o Fudiro Comigo. Fudiro Comigo. Porque ele pôde ver tudo isso, assim, ao vivo. E aí ele falou comigo, ele chegou a comentar comigo que tem muito a ver mesmo, que teve realmente aquela história das aldeias. Mas o Fudiro tacava com cabelo? Não, o Fudiro não era mutante. Não, mas ele falou que ninguém tinha cabelo azul naquela época. O Fudiro não era mutante? Ele não era mutante, quer dizer, pelo menos ele disse que não era. Ah, você acredita. O Fudiro é quase igual ao Hiro. É, né? Isso, então, nos obriga, a fazer uma pesquisa para descobrirmos por quê e de onde os animes tiraram essa ideia de colocar cabelos coloridos nos personagens. Isso é uma questão básica de personalidade e tudo mais, sabe? Azul, rosa, verde... Por que eles faziam isso, você pode dizer? Hã? Por que eles faziam isso exatamente? Isso é só um artifício porque pra incrementar... Isso é na época de 80 já tinha. Isso é um artifício pra incrementar a personalidade do personagem. Exatamente, porque no desenho não é tão bom. No live action. Eu digo... Por se tratar de pessoas, por se tratar de uma adaptação e ter que ser uma coisa coerente. Exatamente, no live action você tem trejeitos, você tem expressão facial muito mais presente. Não é necessário, mas não faria mal nenhum. Exatamente. Então fugiram e viram o que me falou. Olha só, eles ficasse muito berrante. Eles não tinham cabelo azul. E ele presenciou e falou que é muito bom. E ele, o fudido, assistiu. E se você perceber bem no minuto 4, no canto esquerdo, lá do live, você vai perceber uma pessoa muito estranha. Eu não vou dizer quem é. É, ele tá brincando com um cachorro. É, eu não vou dizer quem é. Mas, enfim. Mas peraí, eu não podia falar isso, né? Enfim. É, vocês lembram aquele negócio do chamado? É mais ou menos aquilo. Você tem que... pegar a fita, colocar naquele, né, aquele equipamento pra poder ver. É, exatamente. É um pouco complicado é de assistir. Sutil. Isso é tudo uma mensagem subliminar. É, porque o Fudiro também é cult. Então vamos. Shinobi, alugue agora naquela mesma locadora que você vai alugar Catcher. Mas leve escrito porque você não vai conseguir falar e o cara não vai entender. Enfim. Tem uma outra adaptação que é MP de Psycho. Que eu sei da existência do mangá, sei que é muito forte, mas eu tenho vontade é de ler e muito, muito, muito bom. E eu já li. Quer dizer, tá faltando ler o volume 11 que saiu agora. Mas por que você falou de MP de Psycho? Porque tem um live? É, tem um live que na verdade era uma série que foi compilada em filme. Uh-huh. E é legal, sabe? Eles não diminuíram o impacto visual da série. Tem cérebros. Mas se você pudesse... E tem flores dentro de cérebros. Se você pudesse... Só que eu não assisti. Fazer uma equivalência. O que seria mais ou menos MP de Psycho do que a gente já tem assim, nos filmes? Seria aproximado de quê? X? Não, em filme, que X? Não, eu tô falando da história. Não, a história não tem nada a ver com X. É de terror, é de horror, não é? É, seria quase um albergue, porque tem muita cena visual, tem muita... Opa, gostei, cara. Tem muito sangue, tem muita gente aberta, tem cérebro exposto pro outro lado. Então. Mas é o quê? Fala sobre o quê? O cara é um médico, um psicopata, é o quê? Olha, ele tem, eu acho que 6 personalidades diferentes... De pessoas, maneiro, tipo Toguro, assim. De pessoas que morreram num acidente, se eu não me engano. Ah, MPD! É. Múltiplo alguma coisa. Doenças de personalidades múltiplas. Personality disease. Tem um livro do Sidney Sheldon chamado Conte-me Seus Sonhos, que fala sobre MPD. E ele é um... Quer dizer, TPM. Ele é um investigador de casos ele sobrenaturais. É um detetive, então. Tipo ele é uma espécie de detetive. Tipo Yusuke. Inclusive, o MPD também pode ser alguma coisa... Policy Department. Como assim, cara? É, porque tem uma dupla interpretação pra MPD, que o pessoal faz quanto ao título. E outro mangá desse cara, só pra dar uma adenda, é Leviathan. Que esse é um cara com 5 ou 6 personalidades. Eu quero ler. E Leviathan é um cara que é composto do corpo de 6 pessoas. Tem um live disso? Então esse cara... Não tem um live, mas só dizendo. Personalidades, ele né? É quase um Frankenstein, então. Ele gosta de misturar tudo, mas é muito bom. Eu adoro esse cara, ele é um psicopata. Ele é muito louco, mas é muito legal. Qual o nome dele? Não lembro. O nome do título do mangá, Leviathan. Leviathan e MPD Psycho. O nome do autor eu não lembro. Anyway, mas é recomendável. Você não viu, né, o live? Eu não vi o live porque só tinha num torrent com 2 seeds e eu tenho discada. É de quando? Tem anime dele? Tem anime? Não tem anime. E o filme eu acho que é de 2002 ou algo assim. Um pouco mais ou então 2004 no máximo. É novo, então. É sim, porque o mangá não é tão antigo. Ah, bom. E eu vou tentar baixar, mas isso você não acha no seu locador. Isso, você não acha na sua locadora. Exatamente. E outra coisa, só voltando lá no Shinobi, pela primeira vez, nos cartazes de filmes, apareceu o nome de Ayumi Hamasaki, cara. Whatever? Não, cara. Tava lá, Shinobi, música tema por Ayumi Hamasaki. Caraca, meu! Na trilha... Isso sabe onde? Isso sabe onde? É o locador do lado do açougue. Na trilha sonora de Cassian tem a mulher mais perfeita do mundo e do Japão, que é Shinaringo. Com Cookie, que é uma música muito linda. Você lembra de outro que tenha virado live e que... Ah, Saikano! Saikano, que eu não vi o live, só o anime. Saikano eu vi o live e quem viu o anime, né, sabe que aquela menina é a coisa mais grudenta dessa fucking Earth. Ela é grudenta e ela é nojenta e enfim. Ela conseguiu sim ser grudenta e nojenta no live, mas... Não passou de uma japonesa. O que é ótimo. Mas não passou de uma japonesazinha idiota colegial. Mas ela também é uma japonesazinha idiota colegial. O efeito é muito legal da arma no braço dela. Recria certinho aquela cena do shopping lá, que tá todo mundo na rua. Você falou que a sacadinha onde eles se encontravam tá muito bem feita. Tá muito bem feita, cara. Sabe aquela sacadinha? Eles conseguiram fazer. E outra coisa, não tem a ver com filme e tal, mas é interessante falar. Quem viu o Tonari no Totoro? Meu amigo Totoro. Eu. Eu vi quando era moleque, nem lembro. Totoro é um perfeito clássico do Hayao Miyazaki. E falando de recriação de lugares de anime, né? O Hayao Miyazaki se inspirou numa determinada casa. Não lembro se ele se inspirou na casa ou depois de fazer, construir a casa. Aquela casa que eles vão, que eles se mudam, a Mei e a... Sei lá, esqueci o nome da menina. A Mei e a irmã dela, elas se mudam. Aquela casa tem no Japão uma réplica perfeita. Que lindo! Aquela árvore do lado. É impressionante. É no estúdio Ghibli? É do estúdio Ghibli, mas eu não sei se eles construíram aquilo ou se aquilo existiu. É lá dentro? Não. Eu não sei se tem um parque temático, não sei como é. Eu sei que existe essa casa, essa réplica, e é perfeito. E eu quero ir lá um dia. Ah, eu também. Se vocês estiverem viajando pelo mundo e resolverem dar uma passadinha lá na terrinha do Sol Nascente, vão no estúdio Ghibli. Isso é uma obrigação. E avisa pra gente que o Fujiro vai ser seu guia. E vão no Museu do Hidei. Ah, não dá pra ir mais no Museu do Hidei, fechou, né? Alguém viu aquele live que fizeram de Dragon Ball? Que eu ouvi falar. Eu vi numa revista muito tempo atrás, um que eu não sei se era tailandês ou se era coreano, que tinha um oolong. Coreano não era. Ou era chinês ou tailandês. Um cara vestido de porco. Tem duas versões já feitas de live de Dragon Ball. Duas. Uma lá da Somália, lá, esqueci o nome desse país. Somália? É. Enfim, aqueles países todos iguais. E o outro que eu fiquei sabendo, é verdade. Eu sou somaliano, eu não gostei do que o Ditian falou. Sabe, um de lá, desse lugar lá, que é o Dragon Ball, The Beginning of Magic, e um outro que eu soube que é coreano também. E um outro que é o grande mito, que é um que seria americano, né? Que os americanos fariam, Hollywood, esse é de Hollywood. Aliás, que tem um pôster fake do Piccolo muito bem feito, cara. Titian me mostrou e é verdade. Eu não vi, eu quero ver depois. Bem feito. Também quero ver. Enfim. Eu sei que tá com um boato aí de que o filme de Evangelion vai ser produzido por americanos também, eu né? Eu também ouvi, mas esse boato é muito antigo. É completamente possível. Só que, pior de tudo, que parece que não é um boato, tem um site oficial. Eu quero ver só muito isso. Só que uma coisa que assustou... Espero que seja verdade. Que assustou todo mundo foi que quando colocaram o artwork das roupas e tudo mais, dos personagens, como seriam o artwork, eles colocaram nomes que não eram os nomes do anime, nomes em inglês. Mas eu ouvi, nos Estados Unidos, querido. Faz parte. É, mas olha só, todo mundo ficou... Não, poxa, quebrou o clima, não, quebrou o negócio. E todo mundo ficou assustado. Porém, há um tempo atrás, eles mudaram esses artworks e colocaram com nomes originais japoneses e o pessoal ficou mais tranquilo. O Shinji Kari seria o quê? Cara, eu esqueci, mas era um nome tosco dos americanos. Enfim, né? Melhor que ser... Bruce Hello, Aisuka. Inclusive, eles botaram uma sinopse e citaram Tokyo 3. Então, só pode ser no Japão. Que bom. Tokyo 3 não dá pra ser nos Estados Unidos. Enfim, né? Mas... É Tokyo 3, né? Vamos esperar. Enfim. Vamos falar. Mas os atores têm olhinho aberto, então... Quem disse que tem? E o tal mito aí que teria... Ele não existe ainda, pô. E o tal mito que teria um filme aí de live... De... Video Girl Eye? Eu li isso, é verdade. O próprio Masakazu Katsura falou sobre isso. Ele participou da produção. Ele teve lá pra... Não lembro se foi pra escolher os atores... Mas, ou pra ver o cenário, mas ele estava lá, ele participou, inclusive tem uma entrevista dele num site falando sobre esse movie, mas já faz um tempo já. Eu sou um fã absurdo do Masakazu Katsura, então se alguém souber disso, tiver provas de onde se está, eu preciso baixar esse filme ou essa série, ou seja lá o que isso for. Eu também. Além disso tudo, tem Nana. Tem Prince of Tennis também. Nana ou Prince of Tennis? Escolhe. Tá, Prince of Tennis. Não. Príncipe do Entai. Quê? Não. Príncipe Entai. Da onde? Prince of Tennis. Quem adorar esse live seria Entai. O Leon, né? O Leon adoraria esse live. Então. Prince of Tennis. O Diego. O Diego. E-mail pros produtores Prince of Tennis, que eles vão ganhar muito dinheiro. O Diego, ele tinha um certo preconceito com Prince of Tennis, né? Como seria a história de Prince of Tennis? Como seria a história, cara? Acho que daria mais pra você. Não, você sabe que as menininhas adoram colocar yo-yo em Prince of Tennis, né? É verdade. Então faria todo sentido. Seria perfeito. Mas... Não, falando de Nana... Não, agora que a gente já tá no Prince of Tennis, vamos terminar o Prince of Tennis. Você tinha um preconceito, mas hoje você viu um episódio. Algo mudou? Eu tinha um preconceito quanto ao anime. Que ia ser o quê? Selvagem, dá pra se conter um pouquinho? Impossível, gente. É impossível, cara. Então, quanto ao anime Prince of Tennis, eu assisti hoje aqui na casa da Otsu, quer dizer, no barraco da Otsu. O barraco que tem Animax. Ela fez um gato muito bonito. Um gato cibernético aqui. No siamês do mal. Contatos. É o siamês do mal. Eu sei. Então eu tava vendo aqui o Animax e vi o Prince of Tennis. Tênis, eu nunca tive tanto esse outro com a caneta T na minha vida. Enfim, o Prince of Tennis, olha, eu achei o seguinte, era uma vez um garotinho idiota. Gente, eu posso falar de Prince of Tennis? Então, Prince of Tennis, era um garotinho, uma vez um garotinho idiota que tem um avô que foi muito famoso jogando tênis. Foi o pai que foi famoso. Mas eu tô falando da minha teoria, como eu achava. Meu preconceito, exatamente. Seria o quê? O garoto lá com o seu instrumento de vitória, que seria... Olha só, a raquete. A raquete. O seu instrumento de vitória. Tá ficando muito erótico, cara. Como assim, erótico? O coração da raquete, né? O shonen, né? O seu instrumento de vitória. E ele usaria isso e gostaria de entrar numa jornada de tênis, ia ganhar todo mundo, ia ser o... Enfim, e ouvir o coração das bolinhas. Não, não era o coração da raquete. Da raquete com as bolinhas. As bolinhas. O que a bola é uma só, cara. Não. Não, tem reserva. Quando você joga, é uma só. Mas tem a reserva. Tem reserva. E o gandula? Hã? Gente, tem que trabalhar. Peraí, vamos voltar ao assunto. É, mas então... Eu não saí do assunto, você depois saiu. Depois de assistir, você teve que... Eu tive o seguinte... Você falou do coração das bolas? Continua sendo uma coisa desprezível, só que tem o seguinte, é uma história legalzinha de garotos lá no colegial, eles todos juntos, sabe? E tem aquela coisa de série e tudo mais, eles jogam um contra o outro, é rivalidade, tá? E é todo mundo alegre na faculdade, e ok, dá não uma... Não é faculdade, defina um, alegre. É, todo mundo alegre, né? Defina alegre. Todo mundo alegre, feliz, saltitante, no colégio, e... Isso dá, assim, isso é forever, né? Isso dá sete temporadas. É aquela coisa, é um colegial usando tênis como pretexto. Usando o quê? Tênis. Com tênis como pretexto. É. Não o pênis como trepexto. É, não. Né? Mas então, tem o movie deve ser a mesma coisa, e é isso. É, aí ele falou, tem um movie. E o movie, por favor, nos escreva. Manda link da onde a gente pode encontrar, enfim. Ou trocando em miúdos, quem viu o IG Screen. Em widescreen. Então, aí teve o live do Prince of Tennis. E eu quero ver isso pra saber como é, mais ou menos, como que eles vão adaptar isso, né? Porque eu acho que isso vai ser uma coisa... Live ou movie? Live. Teve movies também, mas a gente tá falando live. Ah, outra coisa, Hana Yoridango. Movie, tudo tem movie. O que tem Hana Yoridango? Hana Yoridango teve um mangá. Mas o mangá... Tem Lovely Complex também, que eu não vi. Exatamente. Tem, virou filme, não sei. Eu sei que é Hana Yoridango, tem um live muito bom, que só tem duas temporadas. Muito legal mesmo, inclusive um dos atores é o da banda Arashi, quem curte J-Rock. E é muito legal. Eu gosto também, baixem, assistam e vocês não vão encontrar na locadora. Nem o Prince of Tennis e nem... Talvez você encontre naquela parte escondida na locadora que nunca deixaram você entrar. Lá no fundo, sabe? Mas eu vou patentear isso porque, né, eu vou até comprar o domínio, Prince of Tennis. Escreva o roteiro, vai ser um bom filme. Nana foi muito legal, só que eu não assisti ainda, tá na lista de coisas pra baixar. Nana, Mika Nakashima maravilhosa. Boas, tá saindo anime curte? Agora, Dilma. Quem curte... Fala um de cada vez. Quem curte Mika Nakashima vai gostar, porque tem uma versão que é ela que faz. Ah, não, vocês, que um é o filme e outro é o drama, tem isso? Não, tem o filme, tem o mangá e tem o anime que tá saindo agora. Não, peraí, só o filme mesmo. O filme é live action. É, mas Nana é o seguinte, Mika Nakashima que estrela, mas teve um negócio aí que a Olivia, que é a outrazinha, né, Olivia, quem é a Olivia? Não, é Nana e Nana. Mas tem uma tal de Olivia. Ah, deve ter uma Olivia também, não sei. Olivia canta. Não assisti ainda. Enfim, eu não sei. Olivia, acho que canta. Eu não sei quem é Olivia, não sei nem porque eu tô falando isso. O negócio é o seguinte: tem uma das atrizes, troca. Troca. Tem dois filmes andando ou um só? Não sei. Eu sei tem que dois, tem dois. Então, troca alguma coisa aí. Uma que era uma atriz vira outra do nada. É, eu acho que eu li isso em algum lugar. Eu tô pra baixar o primeiro ainda. Eu vou assistir, eu não sei, não posso falar, mas eu sei que todo mundo fala muito bem e é um pouco cult, não é tão povão. Sabe? Eu ia falar que isso aí seria um shonen hollywoodiano, né? Esse negócio de trocar de. Não, lugar. É shoujo, e inclusive não, o pessoal bota muita teoria no meio da coisa. Só, né? Não, peraí, eu falei em shonen hollywoodiano, essa coisa de duas pessoas trocarem de lugar e blá blá blá blá blá blá. É. Se você entendeu o que ele acabou de dizer, mande e-mail. Mande e-mail explicando com legenda. Não entendeu. Por favor. Bem, eu acho que é isso aí, né? Eu acho que não. Enfim, eu não lembro mais de nada. Exatamente, alguém lembra de mais algum? Eu não lembro de mais filme algum. Você lembra, Moribunda? Não. E você que está ouvindo a gente, lembra de algum que a gente tenha esquecido? Ah, ele lembra, tá vendo? Aquele então, manda esse aí. Aquele lá tem cara de que lembra também. Ó, aquela ali também. Não, essa aqui não tem muita certeza, não. É. Mas mesmo assim, dá uma procurada aí no site, vê aí, faz um Ctrl-C, Ctrl-V pra mostrar que você é inteligente e manda pra gente que a gente vai ler aqui. Alright? Okay. Mas enfim, mas eu acho que eu vou dar uma assistida em Nano porque é Mika Nakashima, né? Tá pronto. Das japonesas mais lindas do Japão. Eu tô há um mês. Claro, não pode ser japonesa, mas linda somália. É mais bonita. Kodakumi é mais bonita. É Kodakumi é bonita. Kodakumi é gostosa. Kodakumi é peituda, mas Kodakumi... Não, cara, Kodakumi ela tem um... Ela não é aquela japonesa. Não tinha um live action de Final Fantasy. Tem, CG, não é LDX. Não, teve uma vez que o Darko mandou um cartaz do Live Final Fantasy. Aquele é pornô, Final Fantasy. Uau. Meu Deus! Não deixa de ter um live, né? Prince of Penis, Final Fuck. Legal, hein? Você tá proibido de falar isso. Eu teria falado com o Kazuno, eu teria um autógrafo dele, cara. Tirado foto. Entendeu? Sabe por que isso não aconteceu? Porque então, o cara fugiu pra Colômbia. Porque tem uma segunda versão, que é a seguinte. Vocês lembram aí que teve um programa, não sei qual aí, que teve um comunicado, uma voz do além, dizendo que foi cancelado o J-Rock Rio, que eu tanto queria ir. E que eu estava todo cheio de alegre com a moribunda. Isso também é uma conspiração, né? Exatamente. E surgiu já aí uma segunda vertente do que seria a verdadeira resposta às pessoas. Rodinha punk, uma coisa idiota, de pessoas idiotas, no Orkut. Não, rodinha punk é legal. Ah, lógico. E rock. Então, aí, o que começa a ser estranho? Cara, rodinha punk é uma definição muito estranha. O que começa a ser estranho? Como assim, organizador de um evento começa a discutir a filosofia da rodinha punk? Meu filho, você deveria estar pagando contas, você deveria estar fazendo uma coisa diferente, sabe? Foi uma justificativa que ninguém engoliu muito bem, né? Enfim. Não, parece que a culpa não foi da rodinha, foi do processo, que não sei quem mandou. No processo laranja, né? Ele falou da rodinha. Processo laranja. Entre outros motivos, também tinha aquela matéria do Fantástico. Mas deixa eu falar o seguinte. Calma aí. Não, mas você o motivo está... mais forte foi a rodinha. Botaram no a site. A gente chega lá. Botaram no site que surgiu a ideia da rodinha. Aí um pai ou alguém muito preocupado com a sua que própria... Que ninguém sabe quem foi. Sua própria identidade e integridade física. Foi lá e botou tal processo. E aí o evento seria proibido para menores de 18. Mas é que tá, isso não bate, porque antes ele falou que o evento era super organizado, tinha milhões de seguranças dentro mesmo do evento, do lado de fora, não sei quantas seguranças, e que jamais aconteceria nada, porque se alguém tentasse alguma coisa, seria levado diretamente para a polícia. Ou seja, eles passaram uma ideia de que o evento era completamente organizado e que não tinha problema nenhum. Não que não fosse, porque o evento estava perfeito, só que... Justamente. Evento... Mas que tarde. Evento? Pois como é. Assim que evento? Sabe por que evento? Porque nem o Scala sabia disso. Nem a pois casa é. De show sabia da existência desse show. Isso é um absurdo! Quer dizer, um site chamado J Music America, Jamme, ele falou o seguinte, olha só, vamos ser civilizados, vamos parar de xingar o organizador do Orkut e vamos fazer alguma coisa pela humanidade. E vamos mandar um e-mail pra aqueles que vão poder dizer pra gente porque foi cancelado, porque o organizador não quer dizer. É, e o Jamme, e o pessoal no Orkut mesmo ligou pro Scala e não tinha nada marcado. Até aí tudo bem. Até como aí tudo assim bem. Não tem show no Scala? Bem, exatamente, até aí tudo bem. Tem alguma coisa muito grave com o organizador do evento, né? Vamos saber o que aconteceu. E nisso ele já tinha voltado, né? Dando desculpa de problema no coração, sei lá o que, né? É, morreu. É, eu tenho contatos que falaram, não é o Fudiro, porque foi aqui no Brasil, que... Ele realmente, o organizador, é o Fabrício, tem problemas de saúde e tudo mais, mas não tem nada muito a ver com o evento e tal. Exatamente. E seria esse o motivo pelo qual ele estaria se excusando de responder às pessoas lá doidas. Daí, depois disso, ele fugiu pra Colômbia. Exatamente. Daí, Titian e eu ficamos aqui matutando. Poxa, vai ver que às vezes aconteceu algum tipo de problema lá com a banda e eles não puderam vir fazer o show aqui, não é verdade? Às vezes cancelaram, poderia ter acontecido isso. Aconteceu boato também de que a banda ou os organizadores teriam se negado a fazer o show por causa do que foi na semana do acidente, né? Do acidente da TAM e tal. Mas a grande verdade, que até agora é verdade, que eu tô acreditando em tudo. Daqui a pouco eu tô acreditando também que a Jamie é tudo uma mentira, que eles não fizeram isso. Mas até lá, não deram uma desculpa cabível. No momento, o diagnóstico que a gente tem do cancelamento é o seguinte. O J-Music America entrou em contato. Seria a mesma desculpa que alguém por aqui daria. Exatamente. O J-Music America entrou em contato com o escritório da Nerve, que são os organizadores. Aquele do lugar da Misato, do Zelba e tudo mais. Exatamente. E Tokyo 3. Exatamente. E aconteceu uma coisa inusitada. Simplesmente a Nerve recebeu uma ligação perguntando por que o show foi cancelado, mas tinha um detalhe maior. Eles não sabiam que o show tinha sido cancelado. Como assim? Olha só, você está me dizendo que eu não vou no Brasil, Copacabana, Feijoada? Onda, favela. Como assim? Isso, sotaque americano, favera. Tem que ser sotaque americano. Favela, Brasil, Feijoada? Onda, favela. Como assim? Olha, realmente, sinto te informar, mas vocês não vão vir. Ou vocês não estão sabendo disso? Não, eles não estavam sabendo. Eles não estavam sabendo. Como assim não estavam sabendo? Simplesmente eles não estavam sabendo. Piranha. Mas por quê? O que aconteceu? Enfim, acontece o seguinte. Que descobriu-se que nem eles foram avisados, nem a banda sabia. Consideration. Como é consideration? Ah? Onde está a consideração? É verdade. Então. E os fãs? Nem eles sabiam do cancelamento. Shame do evento. Shame in the face. Ainda com isso, somado. Que fãs, o pior são os wannabe, que nem vocês. Cadê Shame in the Face? Só viraram fãs porque eles vinham. Somado ao fato de eles não saberem que o show tinha sido cancelado, tem o fato do Scala também não saber. Isso é o que é mais estranho. Como assim o Scala não sabe? Como assim um show de grande, assim, Não é show tão grande assim. Não, é como sim. Assim um show divulgado não está sendo é confirmado divulgado. Na casa? Como assim o Scala não sabe? Enfim. Tem muita coisa misteriosa. Exatamente. E outra coisa, só, ó, vamos somar os pontinhos. Um, a banda não sabia. Dois, o Scala não sabia. Que é o pior. Três, por que diabos nós não sabemos que vara da infância e juventude foi essa que a juíza deu despacho? Porque justamente. O processo é público. Cadê o scanner do processinho lá? Cadê o nome, pelo menos, da juíza ou do processo? O número do processo? Justamente. Não tem. Não tem. E outra coisa, vou deixar claro aqui o Fabrício a entrar em contato com a gente. Nós vamos tentar entrar em contato com ele. Pra ele poder dar uma explicação plausível. Estamos dando uma chance pro Fabrício se defender aqui, se explicar. Aí da Colômbia, ou seja lá pra onde você fugiu. Skype, use qualquer coisa. Frozen Spot, na Colômbia, o que for. Mas, participe. Olha, é uma chance que você tem de limpar a sua cara. Olha, eu sou colombiano, eu não gostei daquele comentário do Frozen Spot. É. Eu fico pensando aqui. Nisso tudo, entrou o carinha da Rodinha Punk. Eu só fico imaginando, quando ele colocou isso lá no site, quantas pessoas não atacaram o garoto da Rodinha Punk. Não, eu vi o carinha. Ele deve ter sido crucificado. Eu ataquei ele, inclusive. Eu comentei contra ele. Ele foi crucificado na comunidade, mas depois o pessoal entendeu que ele não teve culpa nenhuma, sabe? Ele deu uma ideia, ele disse que isso é normal, que isso poderia acontecer, e que, na empolgação, até ele mesmo faria. Até eu mesmo faria. Eu não faria pra civilizar. Eu já fiz algumas vezes. É a coisa mais comum no mundo. E acontece o seguinte. Aí é bem difícil acreditar que Rodinha Punk, um tema tão idiota como esse... Justamente. Virasse... Mas Rodinha Punk é feliz. Vocês também estão... Tem bem. Ah, lógico. Não, feliz, solta, sai purpurina e solta um fogo. O Diego gosta de purpurina e coisas limpas e bonitas. Com certeza. Pessoas civilizadas, limpas e... O Diego é antisséptico. Ele tinha menor de idade pro show. E foi proibido. Não, acontece o seguinte. Já estava dito desde o início que seria proibido Rodinha Punk. Então não tinha nem por que discutir isso. Acabou, se ele quisesse, fez, o problema é então a gente faz uma rodinha de aí, pronto. O problema só, o problema é que não tinha problema. Mas ele não discutiu. Ele só foi argumentar. Pois é, ele não discutiu. O que aconteceu com a Rodinha Punk? Um tópico, comunidade. Acabou. Acabou. Acabou. Não tinha problema. Só não que, era motivo pra paradoxalmente, Roda Punk foi usado no comunicado oficial do site. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Como que eles põem uma desculpa, digamos, esfarrapada dessa, pra um show tão grande? Como assim eu vou cancelar um contrato, entre aspas, com bandas japonesas por causa de Rodinha Punk? Enfim. Lembrando que... Quem deu esse nome pra essa merda dessa rodinha? Sendo que... Ele falou que teria seguranças porque teria menores de idade no show. Ou seja, já estava liberado, teoricamente, pela infância juvenil, a vara da infância juvenil. Porque seria menor. Não tava não, se o cara nem marcou na escala, vai fazer isso. Não, o nome seria ninguém pouco. Sabia que o Skype não sabia. Que o Skype, que escala não sabia. Outra coisa, realmente. Qual a imagem que a gente tem no seguinte, Fernanda? Nós temos um evento. Ia ser o primeiro grande passo da J-Music no país. Cara. E vou dizer mais. O primeiro grande passo de J-Music da América Latina. É verdade. Seria, assim, um passo gigantesco, cara. E começamos muito bem a lá Brasil. Com empresas fantasmas, com contratos fantasmas. Justamente, com cadê laranja, a dignidade? Relaxando e comprando. Cadê a veracidade dos fatos? Cadê a veracidade? Tá parecendo conta na Suíça de político corrupto. Exatamente. E é assim que a gente pede, pelo amor de Deus, pro organizador trazer, mexer os pauzinhos e recuperar a credibilidade do empresariado brasileiro pra trazer. Eu fico duplamente envergonhado. Primeiro, pelos fãs, pela imagem que o Brasil acabou passando mesmo sem querer. E segundo, pela própria banda, porque isso é um constrangimento gigante. Como assim? É uma falta de consideração. Como assim a banda não sabia? A banda não sabia que o show tinha sido cancelado. Exatamente. E outra coisa, é muito importante falar da banda, porque eles também... A Nerf respondeu, né? Aí, o Jamie mandou um e-mail informando, olha só, o show foi cancelado, tá? E falando que pra eles daram uma resposta, que eles sabiam sobre isso e tudo mais. Aí a Nerf respondeu, e mais, cada integrante do Charlotte mandou uma mensagem, né, pros fãs brasileiros. Por quê? O que foi de bom nisso tudo? Criou-se a comunidade, criou-se o Wannabes como nós, que começamos a baixar as músicas e gostar da banda, e criou-se a possibilidade de eles poderem vir fazer um show aqui, ainda que não tenha sido ontem, né? Existe essa possibilidade porque existe gente. Existe pra ouvir. Esperança. Exatamente. Enquanto existe esperança. Exatamente. E eles sabem disso. Agora eles estão sabendo da existência da e isso é muito bom. Exatamente. E o que eles fizeram? Cada um deles mandou uma frase, né, enviando as condolências, falando: não percam as esperanças que vocês vão ouvir a gente. Sim. Inclusive, eu tinha esses dias lido no Orkut uma menina que tinha criado um tópico dizendo, jogando essa ideia lá pro pessoal, de fazer uma carta pedindo desculpas com a assinatura de todo mundo e mandar pra eles, o que eu acho uma grande ideia. Eu acho isso uma grande consideração com a banda. Tudo bem que todos nós somos lesados, entendeu? A gente não sabe o que aconteceu. Eu tenho uma palavra pra isso. Mas o fato é que o show foi cancelado. O que eu acho é coisa de pagar pau de japa, porque ninguém conhecia essa merda dessa banda. Ninguém conhecia, mas isso não significa que a gente tá pagando pau, meu filho. A gente simplesmente não conhecia a banda. Isso não significa que a gente não vai gostar da banda agora. Isso nada me impede. Whatever. Só porque eles são japoneses. Exatamente. Exatamente. Mas é uma boa banda. Alguém entende isso? É uma boa banda, gente. Eu entendo. Só que você... Eu entendo, dá licença. Eu entendo. A pessoa, ela pode gostar do que ela quiser e fazer o que ela quiser e ponto. Se vocês não gostam... Só que você sabe disso. Sei disso. Eu sou o Wannabe, sim. Sou o Wannabe, sim. Agora, peraí. Oi, bunda, você é o Wannabe? Não, depende do que você chama de Wannabe. Olha, eu sou o seguinte. Okay. Quando trouxeram minha ave, esquenta a cabeça. E, por enquanto, fuck off. Exatamente. Não, o que aconteceu foi o seguinte: vocês acham que eu sou o Wannabe só porque eu conheci a banda através do show, eu realmente não sabia que essa banda existia. Mas, o que que tem, gente? Pô, uma banda japonesa vem pro Brasil pela primeira vez. Já sei, você que tá ouvindo o JCast, você está se identificando com o nosso depoimento, você também é um Wannabe? Por favor, mande e-mails protegendo a sua categoria. Sou o Wannabe, não conheci a banda, não, e a partir do momento que começou o J-Rock, a partir do momento que divulgou-se o J-Rock Rio, eu comecei a saber mais sobre a banda e hoje gosto. Agora sou o Wannabe, e daí? Por favor, não mande um e-mail falando tudo isso, dizendo que não é o Wannabe. E vocês? Eu só respeito o Diego porque ele sabe que ele é o Wannabe. E vocês que estão ouvindo e que acham um absurdo frisar tanto o adjetivo japonesa como se japoneses fossem superiores ao resto da humanidade... Isso também é super Também mandem e-mails. Pelo amor de Deus. Exatamente. Vai ser muito legal ler o seu e-mail. E outra coisa. Então foi isso. Nada de J-Rock Rio, nada de J-Music no Brasil por enquanto. Corrupção. É, tudo laranja, coisa bonita, seguinte, carnaval, bundas e suru. Vocês podem ativar como vocês quiserem, mas eu achei uma boa ideia da garota da gente se mobilizar, os fãs, no caso, né, o pessoal que gostou da banda e etc, e se mobilizar e falar: gente, olha só, nós realmente estamos muito tristes com o que aconteceu, exatamente como vocês. E, por consideração, se eles não tiveram consideração, nós fãs temos. Então, nós vamos mandar uma carta pedindo desculpas em nome do que aconteceu mas nós queremos mostrar consideração por vocês e um incentivo também para que a banda venha depois e que não suja a imagem do Brasil. Isso é muito bonitinho, mas eu acho válido sim. Se você quer fazer isso, mande e-mails também. E galera da comunidade, do Charlotte, vocês que estão ouvindo aqui e do Rimetigo também, se quiser participar disso, mande e-mails e saiba como participar, que nós vamos responder a cada um de vocês. Se você quiser mais informação, procura lá a comunidade do Orkut das bandas. Então, diagnóstico será feito. Será que tem mais alguma coisa dizendo no site? O site de Rock Rio? Não existe mais site de Rock Rio. A comunidade, inclusive, tinha sido roubada por um hacker. Isso mesmo. Ou não, talvez isso tudo foi forjado para poder pagar. Exatamente. E foi roubado por um hacker. Eu quero mandar um e-mail pra vocês. Roubaram o perfil. Roubaram. Fecharam o site. Roubaram. Eu acho que um organizador que não consegue sair bem de uma situação dessa não teria essa ideia genial. E outra coisa. Ele roubou não só a comunidade, como o perfil dele. Exatamente. Como o perfil do organizador colocou fotos ridículas. Ele mesmo roubou. A gente realmente não vai fazer como no caso do Robson. O Robson sumiu. Mas a gente vai tentar. Quem é Robson? Robson Tatsu. Quem é Robson Tatsu? Enfim, ele sumiu mesmo. A gente vai tentar realmente entrevistar o organizador pra saber o que aconteceu. Não que a gente vai conseguir, porque ele tá fugindo de todo mundo, né? Exatamente. Será que... Mas com o Robson a gente também tentou. Ele também fugiu da gente. Não sei onde ele anda. Exatamente. Depois de ouvir o primeiro JKS, eu acho que ele se sentiu muito, muito confortável, mas enfim. É isso aí, gente. Diagnóstico feito. O que se tem agora é que... Sabe-se que não vai vir a banda, sabe-se não tem mais de Rock Rio, e existe um boato que uma outra promotora de eventos estaria mexendo os pauzinhos pra poder trazer. Quem é, ninguém pegou. E com certeza deve ser uma grande mentira e coisa de fã. Mas agora fica a esperança. Vocês acham que a banda Charlotte e Rimitigo podem voltar ao Brasil? Eu prefiro que venham outras. Prefiro que venha qualquer um. Essa pergunta foi extremamente Charlotte e Rimitigo. Claro que elas poderiam voltar sem problema nenhum. Enfim, né? Enfim. Foi esse o diagnóstico de Rock Rio. Mande seus e-mails. Se souber mais alguma coisa que a gente não falou aqui, por favor, complemente. Você tem mais alguma coisa pra falar, moribunda? Não. Finalizo por aqui. Whatever, boa sorte. Se tiver algum show, me avisa. Vamos embora. Como se vamos lá? XZ. Enfim, gente, trilogia bombando. E o próximo, YJ Scream, vai ser feito por vocês e por nós. Exatamente. Essa sessão de e-mails que a gente lê separado, isso não te pertence mais. Por que eu estou falando bordão de Zorra Total? Ok. Isso não te pertence mais. Os seus e-mails serão lidos no decorrer do programa e você vai fazer o tema do próximo programa. O próximo programa é sobre filmes que podem vir a virar. Animes que podem vir a virar. Hã? Filmes. Animes. Ou em Hollywood, mangás, ou no Japão. E é o seguinte, se você tem um anime que você gosta muito, ou algum que você acha que daria um ótimo filme, fale sobre, sabe? Fale como seria esse filme. Explique como seria esse filme e tudo mais, que a gente vai ler no programa durante o programa. Que tecnologia vai ser usada, como deveria ser, em que lugar deveria se passar. E, lógico, diga quem como é. Como seria a adaptação e tudo mais. Exatamente. A sua opinião vai ser dita e vai ser comentada. Então, isso, né? É isso aí, espere por mais um programa muito legal, escalafobético e com a sua participação, que é o melhor, não é? Mande e-mails de voz, continue mandando e-mails de conteúdo, e conteúdo não é citação única de Wikipedia, por favor. Pois é. E mas os e-mails foram legais. Foram, gostei pra caramba. Tiveram alguns que citaram o Wikipedia e que foram muito bons. Foram muito bons. E é isso aí. Muito obrigado pelo toque. Muitos outros aí mandaram e-mail dando toques em off. Nós lemos, nós anotamos e vamos realmente seguir o conselho de vocês. Porque, né, não faz sentido a gente estar aqui. Enfim, gente, tchau. Não tem mais nada pra falar. Que não, por favor, onde está o meu cuscuz com leite condensado? Dar os parabéns ao Luan, que o aniversário dele foi sexta-feira. Teve cuscuz com leite condensado. Teve muita coisa legal. Nós tiramos fotos. 78 anos. Duas décadas e 58 anos somados de vida. Entendeu? É muita coisa. baby, come.